humor não se brinca. Humor, humor, não se brinca, brinca. Humor, humor, não se brinca. Humor, humor, em Portugal. Humor, humor, com humor, com humor, não se brinca. Humor, humor, humor, humor, com humor não se brinca. Humor, humor. Olá a todos, então, como estão? Cheios de saudades nossas, não é? Pois, compreendemos. Ora, na semana passada tivemos connosco João Moreira e Pedro Santo num episódio que revelou ser mais do que um exercício de humor. Na verdade, foi um exercício de imitações de Renato Alexandre e Bussaco. Boa noite a todo o auditório. Tenho uma pergunta. Quem eram os elementos da banda Milênio? Já, putinho, que é no que é meu. Uma vez, putinho, com culto, tem um cara de pouco e tão bem. De mãe meu, é feito muito fã. Pessoal, é o seguinte. O Renato nem se atreve a fazer comigo passatempos, senão qualquer dia vou-lhe à tromba. Ah, e o Bussaco, que me devolve à pessoita. Qualquer dia chega ao Mundial e eu nem posso levar para a praia com os meus primos. E foi isto. Enfim, não sei se estão a ouvir o episódio desta semana, esta quinta-feira, mas se estiverem, bom, ainda estão a tempo de irem ver estes dois para o mini curso de humor de Mr. Simba. E já agora, na mesma noite, a partir das 22h30 na Sala 2, João Cunha e também o humorista, a despedida, juntamente comigo, com Gel e ainda com Diogo Faro, tudo esta quinta-feira, às 21h, no São Jorge, primeiro com Mr. Simba e depois com o humorista. Suzana Romana é provavelmente uma das guionistas mais bem-sucedidas de Portugal. Tem o currículo cheio de grandes projetos que desenvolveu ao longo dos últimos 20 anos, aos quais acumula uma série de workshops e aulas de escrita humorística. E até um livro sobre o tema, editado por uma grande editora, que só por acaso é, na verdade, propriedade deste que agora vos fala. Aliás, neste episódio, que é o mais longo da história do Com Humor Não Se Brinca, dissecamos esse trabalho hercúleo que é o Escrever para a Comédia, um guia prático para arruinar e salvar vidas. Aliás, também vamos sortear dois exemplares autografados, cortesia do CEO da editora, para quem nos falar sobre humor e para ser entendido na matéria. Basta que falem com conhecimento, ou que pareça com conhecimento, se calhar até é melhor. Basta então que nos enviem uma mensagem de voz para este número, 960386272. Mandem mensagem de voz, não é para mandar nudes. Vou repetir, 960386272. E pronto, preparados para ouvir o episódio mais longo de sempre deste podcast? Hã? Preparados para uma espécie de workshop de humor em quase 2 horas? Pois bem, força nisso. Eis Suzana Romana. Ao contrário do que é habitual, hoje traímos o nosso hotel. Pá. Estamos no Sheraton. Sim. No bar do Sheraton, um sábado de manhã. Já viste as pessoas de Vila Galé ouvirem-se a dizerem como é que é, que traição. Eu posso dizer aos senhores da Vila Galé, porque é porque eu não tenho carta e não ia para Paço de Arcos, caramba. Não, um Uber muito caro ir para Paço de Arcos. Pronto, foi por isso. Foi por isso. Isto é na minha rua, não tens carta? Não, eu faço parte. Sabes que é uma das características para se trabalhar o humor em Portugal. Agora já há umas pessoas que deturpam isso. Mas durante muitos anos, uma das características para trabalhar o humor em Portugal é que não podias ter carta. Agora tem um Marco que tem, vê lá. É o de pois Bosch. Pois é. Mas originalmente, quem trabalhava em humor não tinha carta e cravava imensas boleias. Quem é, eu quem mantenho agora em pura. Quem é que não tem carta agora ainda em Portugal? O Palmeirinho tem carta. O Palmeirinho não tem. O Palmeirinho já tentou mil vezes, não tem carta. Exato. Ana Marco não tem carta. O Filipe Homem Fonseca não tem carta. Não tem carta. Okay. Não, quer dizer, não sei que ele agora, lá está, tenha sido outro que me traiu e abandonou a causa do sem carta. Mas eu hoje descobri, hoje vou estar com ele, vou entrevistá-lo para o outro podcast que eu tenho, sobre escrita, que se chama Ainda Há Quem Quer Escrever. O Fonseca. O Filipe Homem Fonseca vai lá hoje à tarde gravar connosco. Para onde? Hoje, lá está, não mandas uma pessoa sem carta. Não, ele vai à Média Capital Rádios, portanto, okay, à pronto, partida. Tá bem, eu hoje bem. Descubro se ele tem carta ou não tem carta. Não tinha. Depois revelo. E havia uma história mítica do Quadros ter estacionado o carro, não se lembrar de ontem e ter cagado. Sim, pois é. Como é que é? Há essa história. O Quadros tinha um carro, estacionou-o, não se lembrava onde, então cagou. Isto é, nunca mais foi buscá-lo, é isso? Sim. E esqueceu-se para sempre de onde é que ele estava. Esqueceu-se para sempre onde estava. É uma. Não sei se. Sim, se é verdade ou não, mas há essa. Perpetuar o mito de que é sim, verdade, sim. Mas há a história de que o Quadros tinha um carro que perdeu. Há um outro mito que foi confirmado, de resto, neste podcast, pelo Luís Pedro Nunes. Ah, do carro. Ah, do carro no Marquês Pombal. Ter enfiado um carro no metro. No metro do Marquês, sim, sim, sim. É verdade, sim. E ele confirmou. Pois é. Sim, sim. Mas não quis falar muito sobre isso. Sim, sim. Mas era confirmou. Uma carrinha Volvo, acho eu. Disse só que era verdade. Sim. mas tu sim. Vieste para Lisboa por causa dessa coisa da carta, porque há dias, eu tenho que partilhar esta história. Sim. Há dias, eu aos domingos vou almoçar a casa dos meus pais, eu vivo sozinho, perto de Sintra, e quando estou a descer as escadas do meu prédio, à porta do meu prédio está, nem mais nem menos, Susana Romana. O quê? Fazer-lhe uma espera para dizer que eu amava. Exato. Ele disse que não, que estava lá o meu marido e era esquisito. O teu marido vai saber disto. Ai, teu marido não, estava lá. Não, porque nós trocámos, porque aos domingos vou eu almoçar ao prédio do Nelson porque mora lá o meu pai. E nós trocámos. Vê bem. Fazemos turnos. Vê bem. Já viste? Coisas. Amanhã lá estarei. Amanhã lá estarás. Amanhã lá estarei no teu prédio. Essa coisa de nós vermos pessoas improváveis. Na nossa rua, na nossa modesta rua, não é? Sim, é muito estranho. Eu moro numa. Deixa-me só interromper para dizer que o Nelson diz: ele mora em Mãe Martins. Não? Mãe Martins é subúrbio do subúrbio. Vamos Algueirão. Ser. Exato, sim. Vamos ser corretos. Algueirão. E é muito é do outro lado da estação. A probabilidade, não é? Eu não venho de porrada até hoje porque sou de Mãe Martins e não me consigo controlar. 2725, não é? 2725. Um carro não para na passadeira, eu vou com um guerrinho bebê, vou atrás dele gritar-lhe, oh picha pequeno, e depois estou com uma criança de 6 meses, não posso fazer isto. Já te envolveste em várias situações em que tiveste que usar de alguma destreza física, será? Já. Fala-nos disso. Não posso, tenho que ser sem treino. Não posso. Mas um pouco deslocada, Sara Romana. Eu só me defendi. Mas tu tens coragem física. Tu vais ali, não é? Lá está, subúrbios. O quadro também é assim, deixa logo no telemóvel e vamos a isso. Eu estou não, aqui para. Eu não chego, e marca horas e tudo. Mas defendo-me. Uma vez no Bairro Alto, lembro-me bem que estava no Bairro Alto a beber copos. Entretanto, houve uma cena de Zaragata e eu armado em Kofi Annan. Fui lá tentar separar. E apanhaste. Não, por acaso não apanhei, mas por pouco. E eu disse: calma, não sei o quê. E diz-me lá um dos que estava na sede: como é que é meu? Queres fight? Melhor frase de sempre: queres fight? Queres fight? Espera aí, eu não quero fight. Eu quero peace. Eu vim em peace. Queres fight? Olha. Sana, há uma coisa muito surpreendente num livro que tu lançaste há alguns anos atrás por uma editora de... Muito boa, não é? Muito boa. Pela editora do Alvin. É verdade, pela minha sempre editora. Sempre que as pessoas me dizem, não encontro o teu livro, chatei o Alvin. Pois é, verdade. Para as pessoas que estão a ouvir este programa, saibam que ainda podem comprar o livro da Sara Romana, podem fazê-lo. Bom, mas... E nós estamos a preparar uma surpresa, não é, Alvin? Queres falar sobre isso? De oferecer... Vamos oferecer livros? Ah, é verdade. Vamos oferecer dois livros da Sara Romana. Falamos com a editora, não é? Com sim. O seu principal. Vamos ver se eles aceitam, não é? E aceitaram. Vamos oferecer dois livros autografados pela Susana Romana para os dois ouvintes mais espertos deste podcast. Sim. Basicamente, tem que nos enviar um mail. Basta uma mensagem. Sim, uma mensagem pelo Facebook. Sim, pelo Facebook, a dizer que são muito nossos fãs. São muito nossos fãs, passaram uma graxa grande. Evidente. E revelarem-nos que gostam muito do humor e porquê. Sim. Mostrem-nos algum conhecimento humorístico. Uma observação inteligente sobre o humor. Sim, sim, sim, sim. Um copy-pastezito da Wikipédia. Não, que depois a gente vai ao Google e descobre. Assim, qualquer coisa. Um Hobbes, um Freud. Ora, deixem-me só dizer que a Sara Romana tem então este livro que se chama Escrever para a Comédia, um guia prático para arruinar ou salvar vidas. Entre algumas das muitas coisas que ela diz e que são preciosas, eu gosto muito deste livro. Há aqui uma citação que eu já não me recordava que tu tinhas. Há grande probabilidade, eu sou daquelas pessoas que escreve e esquece. Isso há grande probabilidade de tu ires dizer uma frase que eu não faço porque direi que escrevi. Até porque não é tua. Ah, ok, melhor ainda. Tu referes a da altura neste livro. E com grande propriedade, o Louis C.K. Sim. E qual é... Porquê é que tu o referes? Diz assim... Vamos falar de pichas, não tarda, né? Não, vamos falar de 11 de setembro. Sim. Espera aí, tu escreves... Quando se faz humor sobre a atualidade, está-se em geral a elaborar piadas sobre uma notícia que se destacou para nós e para os outros... Ou, como eu costumo dizer em linguagem altamente técnica, estamos todos a comer do mesmo balde. Se houve uma eleição, um escândalo político, uma polémica entre os VIP, uma citação escabrosa, um jogo de futebol decisivo, estaremos todos a tentar fazer piadas sobre isso. e o imediatismo das redes sociais tornou isto ainda mais generalizado. Uhum. O único modo de nos destacarmos é exatamente dividindo determinada notícia em detalhes menores, até percebermos qual deles queremos para ângulo. Um exemplo, sobre o 11 de setembro, e é aqui que citas Luís C.K. Eis o exemplo de Luís C.K. que tu escreves. Eu acho que me lembro. Diz Luís C.K. Podes saber até que ponto és má pessoa com base no momento a seguir ao 11 de setembro, em que te masturbaste, quanto tempo esperaste? Para mim, foi entre a queda das duas torres. Tinha de o fazer, ou eles ganhavam. Ele é lindo. Agora, percebeu o que é que agora, facto, sim, sim. Ele estava a falar a sério, não é? Ele estava a falar a sério. Sim. Não é lindo? Mas isso é uma das coisas que agora... Eu não voltei porque não calhou a ver coisas do Louis C.K. desde a grande escandaleira. Mas há muita gente que foi a correr esmiuçar, tentar perceber onde é que estava a verdade. Eu, honestamente... Onde é que estava a verdade nas coisas que ele dizia interessa-me só marginalmente. Eu não tenho essa obsessão de tentar perceber se os comediantes estão a dizer a verdade ou estão a exagerar qualquer coisa para fins humanísticos. É mais pela inteligência do texto, não é? Pelas Sim. voltas que eles nos dão. Sabes que a coisa que me fez mais confusão nesta coisa toda que aconteceu com o Louis C.K. é que a minha imagem do Louis C.K., mesmo a nível de texto, porque lá está, eu não o conheço pessoalmente, senão já o tinha visto masturbar-se várias vezes, porque parece que fazia parte. Mas parte da opinião que eu tinha do Louis C.K. só com base no texto é que era um gajo que percebia muito bem a perspectiva das mulheres. Ele tem um texto sobre... para um homem, um mau date é pronto, aquilo correu mal e não conseguias levar a gaja para a cama e a gaja era desinteressante, e para uma mulher um mau date é acabares violada numa valeta. Ou seja, eu achava mesmo que ele tinha uma perspectiva muito interessante e muito realista, salvo seja, sobre pronto, tinha muita empatia em meter-se no lugar das mulheres, e depois acontece isto e fica pronto, então não sei. Então se calhar vou deixar de extrapolar coisas sobre as pessoas a partir do texto, não é? Já agora, Susana, há tantas formas de fazer humor. Há alguma em particular que tu não gostes? Se há alguma em particular que Porque eu não gosto? Há muitas estratégias. Há. Não sei se há, ou seja, há várias piadas que eu ouço e que eu não gosto. Mas, por exemplo, eu posso dizer que sou daquelas pessoas que não gostam de anedotas. Mas se já me ri com alguma anedota ao longo da vida, já... Posso dizer que às vezes há piadas infantis que me chateiam, mas também tenho um lado muito xixi cocó que volta e meia resulta. Piadas com características físicas, olha, por exemplo. Olha, eu odeio humor escatológico. Eu dependo. Eu também dependo. Já me ri coisas... com humor escatológico. Pois, eu também. Depende, não me estou a lembrar nenhuma, mas já me... Depende da linguagem utilizada. Por exemplo, tu não te riste com o meu pipi? Aquilo é, às vezes é quase escatológico. Mas tem outro... É quase, mas não é. Sim. Ri muito, sim. Mas tem outra classe... Quando tu entregas uma piada que pode ser vista como brega, sim. ou... Temos que testar o meu pipi, o que é que dizes? Eu concordo em pleno. Sim, também, curiosamente, também vou estar com a luz. Que é. Exato. Por exemplo, eu rio muito com os filmes do aeroplano e de Onde é que Para a Polícia, e essas vezes são muito infantiloides e às vezes um bocadinho escatológico. Sim. Eu adorava, deve ter sido assim, das primeiras coisas do humor que eu gostei a sério. Tu dizes que o humor é uma surpresa, antes de tudo, não é? Sim, isso é o que faz com que ao longo dos anos, se calhar o teu gosto de humor às vezes muda um bocadinho, porque tens sempre a necessidade de ser surpreendido por ele. Eu, normalmente, quando vou ver coisas que adorava antigas, é muito raro eu achar-lhes graça, e não é só por não saber como é que eles acabam, é porque aquilo perdeu frescura. Uhum. O humor envelhece muito mal, isso é muito mais injusto trabalhar em humor do que é trabalhar em drama. Mas tens aquela coisa de rever textos ou rever specials de stand-up. Sim. Na onda de deixa cá ver ao certo como é que ele fez isto, entendes? Em vez de estar só ali a consumir. Sim, e sim. Eu faço isso por defeito. Houve uma altura... Logo à primeira, não é? Hoje em dia, logo à primeira. Aliás, houve uma altura da vida nas produções fictícias que eu percebi-me que as pessoas, quando queriam elogiar coisas que tinham visto, uma série, um especial, ainda pouco fosse, nunca diziam que tem muita graça, diziam que aquilo é muito bem feito. Okay. Eu sou capaz de estar a adorar um especial de stand-up e não me rir em voz alta vez nenhuma, sobretudo se estiver sozinha. Se estiver em grupo é diferente. Mas eu, por exemplo, é um bocado muita gente não gosta, mas eu gostei muito do último especial do Chris Rock, do Tambourine. Também eu acho que não me ri, que me lembra, eu acho que eu não me ri em voz alta vez nenhuma. Eu também não. Mas eu acho que aquilo tem momentos de lógica de juntar peças absolutamente incríveis. Mas eu acho que não me ri alta vez nenhuma. Olha, uma não coisa... quer dizer que eu não estivesse a gostar. Claro. Uma coisa que eu não gosto nunca é quando. É quando num espetáculo de humor existem intervalos em que a pessoa fala a sério. Não gosto nunca. Não gosto. Eu ontem fui ver uma peça de teatro, não posso dizer qual, em que isso acontecia. E depois... Que é uma peça de comédia, supostamente? Sim. Okay. E depois fala-se a sério no meio? Sim, okay. Lá pelo meio, fala-se a sério. É um bocado turn-off, não é? É tipo, não sei o quê, agora fala a sério, agora vou ser cómico também, e já estou a ser cómico outra vez, e agora outra vez a sério, já estou a ser cómico. Exato. Por exemplo, ok, é uma coisa diferente, mas o John Oliver às vezes fala muito a sério. Mas o tem próprio sempre... Colbert às vezes também já tem mais ou menos muito a sério. Sim, mas acho que tem que haver ali uma finíssima linha de ironia, não pode ser completamente a sério. Mas eles às vezes ficam um bocadinho maior do que aquilo que seria expectável. O que eu sinto com, mais até com o Colbert do que o John Oliver é que quando ele começa a falar a sério, ele, lá está, causa a surpresa e com uma piada no fim. Tu estás à espera, bom, ok, ele está a falar a sério e a última coisa que ele diz é um disparate. E é uma coisa que eu gosto muito no John Oliver é que aquilo sendo... pronto, humor da atualidade muito bem feito, e que é preciso tu teres algum arcabouço para acompanhares aquilo. Depois tem detalhes só absolutamente infantis, que é uma coisa que eu acho que nós cá às vezes temos receio de misturar. É tipo, sim, agora entra um gajo vestido de esquilo a fazer cocó para um balde, se for preciso, e eu gosto que ele de vez em quando tenha esse, o John Oliver quando faz é para, isso, para desconstruir as coisas absurdamente infantis, e eu acho que isso fica muito bem naquele ramalhete de seriedade e coisas intelectualmente muito... Eu acho que não tenho temas que eu não gosto no humor. Eu não me rio quando pessoas caem, mas isso eu acho que é uma coisa mais de instinto do que de construção. Eu tenho que fazer uma confissão, eu todas as semanas vejo um vídeo de um site, de um canal do YouTube chamado Fail Army, que são 6 minutos de pessoas a cair. Ok. Todas as semanas eu vejo isto. Eu vejo gatinhos, não é? Está dentro da mesma de eu também não acho graça a pessoas que caem, mas há um mercado enorme com... Ah, sim. Mas também sei assim, nunca te riste nenhum vídeo de nenhuma pessoa a cair. Pá, sou capaz de já me ter visto assim, algo que fosse muito épico. Já me ri, mas não. Mas se uma pessoa cair à minha frente na rua, eu acho que nunca ah, me não, vi de uma sim, pessoa na rua, frente, não, na mas rua há pessoas não. Que não conseguem controlar. Sim, verdade. Também depende dos palhafatos. Se cai a avózinha e está de repente com a canela encostada à testa, eles não conseguem sim, lá ajudar porque estão pois. A vir. Se vir alguém cair na rua, acho que a minha reação imediata é ajudar ou não sei o quê. Mas se eu vir, se for um grande espalhafato e se eu vir logo que a pessoa não se magoou. Aí, pronto, aí se calhar, vou morrer. Olha, já agora, entre as várias máximas que escreves no teu livro, uma delas é esta: escreve sobre aquilo que conheces. Isso é máxima da escrita... No geral. Sim. E é muito mais vasto do que aquilo que parece. Ou seja, dito assim, parece que a pessoa só consegue quase escrever num registro autobiográfico. Um dos livros que eu tenho vários livros sobre escrita, porque é um tema que me interessa, e um dos livros que eu tenho sobre escrita, que eu mais gosto, é de escrita para banda desenhada. E eles dão vários exemplos de que escrita de banda desenhada parte muito para o fantástico, a ficção científica, os super-heróis, isso tudo, e ao mesmo tempo é extremamente relatable. Tu nunca te transformaste num monstro verde que rasga as roupas até ficar só de calças, mas tens uma boa percepção do que é a cientista às vezes tão irritado que aquilo te transfigura de alguma maneira. Lembras-te de alguma tira de banda desenhada? Eu lembro-me numa Walt Disney, daqueles livrinhos que saíam dos patinhas, não é? Sim, os brasileiros. Os brasileiros, exatamente. Sim. Antes comecei a ter aquelas risquinhas no canto para indicar que era a tradução portuguesa. Sim. Uau, exatamente. Referência que eu não alcanço. É toda uma geração. Bom, eu lembro-me deste episódio que havia o Mancha Negra. Sim. Ah, sim. Eu adorava os vilões. Os vilões eram muito mais divertidos. O Mancha Negra era um vilão e o Pateta apanha o Mancha Negra a roubar. E quando o encontra, aponta-lhe uma arma. E o Mancha Negra está a tentar fugir. E o Pateta, com a arma apontada, diz-lhe: "Oi, cara, estou com coceira no dedão." mas olhando para trás, imaginar o Pateta armado é muito bizarro para a minha infância. Agora olhando para trás, o Pateta armado. O Pateta armado, sim. Não, o Pateta, vamos cá ver, isto era um episódio à parte, não é? O Pateta andava armado. Mas era o Super Pateta, era aquele que ele tinha no pijama. Ah, tinha o pijama com uma capa, não é? Pois. Eu não sei se. Olha, agora se calhar estou a inventar, mas eu acho que ele era, nesta história, era o segurança de um museu. Okay. E apanhou a Mancha Negra a roubar no museu. E daí uma Mona Lisa qualquer. Sabes que uma das... Olhando para trás de coisas que me fizeram logo desde miúda querer escrever e ligar o humor e isso tudo, uma das mais essenciais, Calvin e Hobbes. O meu pai comprava o Público e a primeira coisa que o meu pai tinha que fazer quando comprava o Público era passar-me para a mão para ler o Calvin Hobbes e depois devolver-lhe o jornal. Foi isso, uma das primeiras coisas. E os jornais foram da autora, muito importantes para a banda desenhada, sobretudo sim, o cartoon, sim. O cartoon, neste caso. Sim. Mas ultimamente eu acho que tem abandonado, de certa forma. O cartoon desapareceu um bocado. Sim, quando... continuas a ter o Luís Afonso, não é? No, sim, no público. Público. Continuas a ter o Bartoon, se não me engano. Que também é do Afonso. Na bola, não é? Ou não? Na bola, sim, que também é do Luís Afonso. E tens. Eu quando estava na faculdade a estudar jornalismo, na altura ainda não havia. Estudaste, Zé? Estudei. Não se nota muito, mas estudei. Não acabei o curso, para grande desar da minha mãe, porque arranjei logo emprego nas produções fictícias, então não ia acabar um curso de jornalismo quando tinha um emprego que eu gostava mais. Eu lembro-me que eu queria fazer a minha tese de licenciatura, que a minha faculdade pedia, sobre humor e jornalismo, mas na altura não havia Inimigos Públicos e isso tudo. Eu queria fazer sobre cartoons. E conforme eu começo a recolher informação, os cartoons começam a desaparecer dos jornais. É uma coisa que caiu em completo luz. Eu lembro-me de ver coisas do Cid, do Rui Pimentel. Pois é, o Augusto Cid. Isso tudo desapareceu dos jornais. Sara, deixa-me adivinhar como é que foste parar às produções fictícias. Posso tentar adivinhar? Podes tentar adivinhar. Eu não sei mesmo. Vou tentar adivinhar. Foste parar às produções fictícias porque foste fazer aquele curso de humor. Não foi? Não, na altura. Toda a gente diz isso. Na altura que eu fui para as produções. Não, aliás, eu na altura que fui para as produções fictícias não havia curso de humor. Eu dei aulas em cursos de humor nas produções fictícias. Eu descobri pessoas para as produções fictícias. Tu fizeste parte desse curso? Fiz parte de um. Houve vários, fiz parte de alguns cursos de humor mais à frente. Eu pensei que só tinha existido um. Não, houve vários. E depois havia era. Não fiz parte desse curso, mas fui aluna do Nuno Artur. Ou seja, havia pessoas ligadas às PF que davam cursos. Eu dou curso em vários sítios, são chamadas para dar. E eu entrei porque houve uma altura do meu percurso académico em que eu achei que ia ficar um ano retida na faculdade a fazer só uma disciplina horrível que se chamava Análise Económica. E perante essa perspectiva comecei à maluca a inscrever-me em tudo o que eram cursos ligados de alguma maneira com escrita, porque eu faço parte daquele clichê de pessoa que sempre quis escrever, então fez o que foi para jornalismo. E depois chega ao curso de jornalismo e percebe, espera lá, isto não é exatamente aquilo que eu queria fazer com a minha vida. Sempre disse ser jornalista, já viste? Sabes, eu ainda escolheste o melhor caminho, Susana. Sim, sim, sim. É um caminho muito mais fácil. Eu ainda no outro dia, com o Nelson, noutro contexto, falávamos sobre isso. Primeiro, o que me fez ter vontade de ser jornalista foi uma coisa que, olhando para trás, já tinha a ver com comédia. O que me fez ter vontade de ser jornalista foi ver a Murphy Brown em miúda. Não sei se lembras de uma sitcom que era a Murphy Brown. Então não lembro. A Murphy Brown era uma brasa. Eu era obcecada pela Murphy Brown. Não nesse sentido, que na altura... na altura achava uma velha, Alvin. Achavas. Não havia assim nenhum que eu achasse gênio, aquele gajo que lhe estava a pintar a casa eternamente. Espera, eu estou a fazer confusão. Não era Murphy Brown que eu achava uma brasa, achava piada a série dela. E eu achava uma brasa era uma série que havia com o Bruce Willis. Era o Bruce Willis e uma loura. Será que era? Modelo e detetive. Era o modelo e detetive. O Moonlighting. Moonlighting? É isso mesmo. Eu achava. Era a Kathleen Turner, será que era? Não, é Candice. Não sei nada, sério. Mas sim, era uma loura muito gira. Gostava mesmo dela. Eu acho que foi a minha primeira grande paixão televisiva. Foi essa mesmo. A minha primeira grande paixão foi a Michael J. Fox. Foi? Foi. Epá, eu não me lembro. Por causa do Quem Sai aos Seus e do Regresso ao Futuro. Sabes que uma vez escrevi à Madonna? Escreveste à Madonna? Acho que está relacionado. E uma vez até escrevi umas. Muitos anos envolvidos, eu escrevi uma crónica que se chamava Nunca Te Perdoarei, Madonna. Que era as revistas. A TV 7 Dias, ou a Nova Gente, uma coisa assim, publicava, quando éramos miúdos, não é? As moradas, pronto, tu podias escrever, sim, as moradas dos agentes, calculo. Certo, claro, mas pronto, tu podias escrever para sim, as pessoas que tu admiravas. E eu escrevi uma carta para a Madonna a dizer que estava apaixonado por ela, basicamente. E ela? Nada. E ela nada, foi isso que eu nunca... A porca. Não, pois... Porca. Não... E ela apanhava a boca do Sean Penn quando podia estar com o Fernando Alvim, é com quantos anos na altura? 8. Vai com 8. E ela a desperdiçar a vida dela desta realmente maneira. Já viste. Não é incrível? E agora vive. Isto é o destino, Alvim. Em Lisboa. Isto é o destino. Eu acho que tu devias procurar Madonna para. Ainda queres? Tens não, a carta? Agora já não. Tens não. A carta ainda? Não. Quer dizer, a carta não has de ter, mas. Não, não tá. Tens o texto? Não. Não. Okay. Não. Por acaso, mas tu és um rapaz criativo, era bom, tu consegues escrever o texto. Outro dia a minha irmã, com alguma capacidade de humor, foi ao sótão, nós temos as recordações da primária, não sei o quê, e encontrou um ditado Na altura, eu acho que agora ainda há, não é? Deve haver. As crianças têm que aprender ditados, a ler e escrever, é? De alguma maneira, não é? E então ela encontrou um ditado que eu tinha dado 8 erros no ditado. 8. E ela pôs-me. Eu estava a chegar à cama e estava lá a folha, e estava lá uma anotação da minha irmã a dizer só: burro! 8 erros no ditado, que era para aí um parágrafo. 8 erros, ainda um bocadinho. Não era um parágrafo, eram vários. 8 erros. Ok. Bom, 8 erros, eu fiquei muito impressionado. Isso em que classe, na segunda? Bem, na primeira, faço ideia. A primeira composição de sempre que eu escrevi na vida tive negativa. O meu primeiro boletim que há dá que eu sou má escrita e boa à matemática. Mas foi só o primeiro da minha vida. A partir daí começou já logo a desviar. Já viste como as coisas mudaram. Mas o primeiro todo. Mas pronto, estava-te a dizer, eu gostava muito da Murphy Brown, quis ir para jornalismo, fui para jornalismo, comecei a ver a minha vida andar para trás e escrevi-me em todos os cursos de escrita e mais alguns. E foi no curso da Luísa Costa Gomes, com que eu tive aulas de teatro, eu escrevi uma peça de teatro humorística. E ela depois, gentilmente, chateou muito a cabeça para eu mostrar aquilo ao Nuno Artur Silva. Eu mostrei aquilo ao Nuno Artur Silva e uns meses depois ligaram-me para ir para as PF. Olha, como é que se chamava essa peça? Chamava-se... Aquilo teve vários... Chamava-se Underground, acho eu. E era sobre... Mais, sobre quê? Peças? Era sobre um... a ideia era tu... de início, era sobre um grupo de ladrões que tinha feito um assalto e que se estava a esconder e de aquele início tinha assim uma onda assim um bocado Tarantino, mas depois começava a desconstruir e tu achavas que aquilo tinha sido um grande assalto, mas basicamente tinha sido, além de ter sido um assalto de caca, eles estão no sótão de um deles que ainda vive com a mãe está sempre a ir interromper, eles estão a tentar a fugir e isso tudo, e a mãe está sempre a ir lá a interromper. Pronto, e era qual, isso. Qual foi a primeira pessoa que te fez rir, Susana? Foi a primeira pessoa que... Qual o primeiro humorista que tu começaste a seguir de uma forma militante? O primeiro humorista, é assim, há aquela coisa, nem que seja geracional, que acho que nós todos começamos de alguma maneira com o Herman. O Herman, claro. Para lá disso, assim, eu lembro-me de ser muito obcecada pelos Simpsons. E até hoje, quando as pessoas às vezes perguntam, ah, sim, emprego de sonho, o que é que gostavas muito de fazer? Até hoje eu continuava a gostar de ser guionista dos Simpsons, mesmo que aquilo já não esteja tão na moda de cima como já teve. Eu lembro-me de ver, que é uma coisa que hoje em dia não acho graça nenhuma, mas eu lembro-me de ver Benny Hill quando era miúdo e achava muita graça, lembro-me de ver o Mr. Breen, lembro-me de ver o programa do jogo que passava cá. Ah, sim, sim. Vi uma coisa no Jô Soares. Que eu depois tive a oportunidade de falar com ela sobre isso, que era, ele era obcecado pela Bruna Lombardi. Ah, sim. E então havia um personagem que era Bruna. Aquilo chamava-se, era o Show do Gordo? Era. Acho que era o Show do Gordo. Era o Show do Gordo. E uma vez estive com a Bruna Lombardi, entrevistei-a, e ela disse uma coisa incrível que nunca mais irei esquecer na minha vida, que foi, eu estava a fazer charme com a Bruna Lombardi. Mas estava a fazer... Mas a pensar na Madonna. Não. Já tínhamos ultrapassado essa fase. Não, okay. Em total e absoluto overacting. E estava assim a falar com ela. E estavas a falar sobre homens misteriosos. E eu fiz assim o meu melhor ar sedutor. Disse, Bruna, eu também sou muito misterioso. E ela olha para mim e diz-me, cara, você fala demais para ser misterioso. Mas sabes que foi uma ótima resposta. Sabes ótima que está resposta. Muito perto da realidade. É verdade. Cara, você fala demais para ser misterioso. Olha, uma das coisas que também dizes neste teu livro é que o humor deve pegar nos pequenos detalhes que muitas vezes escapam ao olhar desatento dos outros. Pronto, sobretudo para um grande número de pessoas. Daí o chamado humor de observação. Tu aqui citas muito o Seinfeld, que acaba por ser um dos mestres a esse nível. Nunca me perdoarei por um dia ter ido a Las Vegas e por burrice minha, a minha irmã tem razão quando diz aquilo, não ter percebido que nesse dia que eu chegava a Las Vegas estava lá o Seinfeld. Eish. Vamos pensar que não havia bilhetes. Se calhar não havia maneira de tu teres visto. Podia ter sido mais esperto, não é? Já sabia daquela viagem há 3 meses antes. Pronto, aí já não te consigo definir. Não é? Fogo. Tinha sido incrível. E eu tinha todo o tempo do mundo para ter ido ver o Santos. Enfim. Mas o humor de observação muitas vezes começa com alguns chavões, não é? Esta pergunta de... Alguma vez repararam que... Sim. De tal maneira que é, uma pessoa agora olha para as coisas do Seinfeld e apesar dos raciocínios, muitos deles continuarem hoje em dia a serem incríveis, aquilo envelheceu, ou seja, tu já notas alguns desses chavões, desses as bengalas, não é? Dessas bengalas mais datados, ou seja, hoje em dia as pessoas continuam a usar essa lógica, mas tentam reformulá-la de outra maneira para não parecer o... E já que falamos de... Ou já repararam que... Mas acredita que o esquema lógico narrativo continua a ser muito semelhante àquilo que o Seinfeld faz. O que eu acho que o Seinfeld fazia especialmente bem e que eu acho que é especialmente difícil de fazer é: a piada é composta por um setup e um payoff. O setup lança aquilo que vai acontecer e não tem ainda piada nenhuma, é tipo a enunciação de qualquer coisa, que depois de alguma maneira o payoff corrompe o setup, uh-huh. Faz-te achar que aquilo vai numa determinada direção e de repente aparece um payoff que encaixa ali, mas que desvia. Daí o tal mecanismo de surpresa. E o que o Seinfeld faz é, logo os setups dele têm graça. Já repararam que normalmente são coisas que só o chamarem-te a atenção de... já repararam que o piloto do avião diz-vos sempre exatamente que rota é que vai fazer, como se vocês pudessem fazer alguma coisa, sim, em relação pois, a isso. Só, esse, só, só o esse, setup já tem graça. É, isto é só o setup, isto, sim, ainda não é piada, mas só isso quase pois te faz é. Rir. Pois é, caraças. E isso o Seinfeld acho que continua a ser o gajo que faz isso melhor do que ninguém. Uh-huh. Então, desculpa. Tu falas muito justamente em aviões e tu dizes qual a graça de nós fazermos uma piada sobre andar de avião é uma seca, hein? Isto não tem graça nenhuma, exato, não é? O que tu dizes é, pode-se pegar no facto de ser proibido, por exemplo, levar líquidos, sobre a comida vir em caixas minúsculas, sobre não se poder ter o telemóvel ligado na descolagem, sobre o piloto falar um inglês péssimo, por exemplo, lembras-te aqui da... Eu acho que já vi isto reproduzido em algum lado, mas a ideia de que o piloto do avião tem a chave do avião. E que se pode esquecer dela. Isso é do Seinfeld. A chave do avião é do Seinfeld, ah, okay, sim. Ah, ok, e realmente a questão que se coloca é, será necessária uma chave de um avião? Não é? Exato. É uma ideia que tu exploras aqui. Uhum. E é boa. Há algum humorista que nos últimos, vá lá, 5 anos tenha mudado o paradigma de todas essas construções e de quem tu gostes? A gente fala muito do Bo Burnham, que está a reformular muito... Sim, que faz uma coisa muito dele. Sabes que eu, apesar de gostar de stand-up e de ver stand-up, eu sou um bocadinho clássico, eu continuo a ser a pessoa que vê televisão. Toda a gente diz, já não sei, continuo a ver imensa televisão e continuo a ser... voluntária. Sim, e eu das primeiras, quando disseste isso, também por ser uma pessoa cujo trabalho eu gosto mesmo muito, lembrei-me do John Oliver, no sentido em que, uh-huh, agora olhando para o programa que ele faz, aquilo parece um modelo muito óbvio, mas é, tu dizes, eu vou ficar 20 minutos a falar sobre prisões. Sim. E são 20 minutos em que vocês me vão ouvir a fazer piadas sobre a mesma coisa. É assim, eu ainda sou da escola de televisão é rapidez e bora lá, e 3 minutos já é muito. Sim. E ele está 20 minutos a falar sobre o mesmo tema. E isso ele está um bocadinho a mudar o paradigma. Espera, tu dizes neste livro que um sketch tem que ter, sim, não mais que 3 minutos. Sim, isso continua a ser. Essa regra continua a ser válida? Continua a ser válida. Obviamente tu tens sketches que são mais longos. Eu nas aulas, por exemplo, mostro um sketch do já antigo do Ricky Gervais para o Comic Relief, em que ele finge que está em África, mas está, na verdade, num sítio com ecrã de croma, que o sketch tem para aí 12 minutos. Ou seja, há exceções para tudo, mas regra, sobretudo quando as pessoas começam a escrever, as pessoas têm tendência para escrever muito. E é muito mais difícil tu escreveres 3 páginas do caraças do que 7 páginas mais ou menos. Exato. E é um bocadinho também para isso que eu tento alertar, que é dizer que os sketches têm que ter 3 minutos não é mais fácil do ponto de vista de quem o está a fazer. É mais difícil, inclusivamente. Por isso, há exceções, pá, mas... É, quando digo que o John Oliver faz coisas de 20 minutos, todos aqueles 20 minutos são ótimos. Pois, pois. Uhum. O grau de dificuldade disto é muito grande. Piada. Se abrirem a janela e tentarem fazer amor com toda a gente ao mesmo tempo... Só se vão é constipar. Isso é do Kurt Vonnegut. Exatamente. É uma coisa, exatamente, que ele diz acerca da importância de tu saberes o público-alvo das coisas que estás a fazer. Uh-huh. Seres focado nas coisas que estás a fazer. Que é uma coisa que eu às vezes falo nas aulas, já tive alunos a ficarem muito ofendidos por causa de eu falar em públicos-alvos, porque é uma coisa que eu acho que eles pensam que tira um bocadinho a magia da criação, uhum, mas eu digo, isto não é para atrapalhar a vida das pessoas, é para ajudar. É, obviamente, que se ainda por cima, se o humor parte muito do reconhecimento, claro, tu tens que ter alguma ideia do que é que as pessoas para quem tu estás a falar reconhecem. Exatamente, das referências, das, não é? Referências, claro. É, eu se estiver a fazer piadas sobre futebol para o jornal A Bola, não é a mesma coisa que estar a fazer piadas sobre futebol para um meio completamente generalista. Uhum. Tem que explicar muito mais coisas no meio generalista. E stand-up? O stand-up, como assim? Fazer... Tu? Eu nunca tive muita vontade de fazer stand-up. Tens vergonha? Tens medo? Não, por acaso não, porque, por exemplo, eu dou aulas, eu já dei com palestras. A ideia de subir a um palco com não sei quantas pessoas a olhar para mim, Obviamente nos 5 minutos antes penso que estupidez de ideia, mas regra geral não é uma coisa que me enerve particularmente. É só, tal como há pessoas que trabalham humor e que não lhes apetece minimamente escrever uma sitcom, eu nunca tive assim particular vontade de fazer stand-up. Eu também tenho um ligeiro problema, que é as coisas de stand-up que eu gosto mais são coisas que têm um conceito por trás, são normalmente especiais que têm um conceito por trás, tipo os do Ricky Gervais são temáticos, o Fame, o Politics, o Animals. Eu dou como exemplo de uma das coisas de stand-up que, ok, que ele é meu amigo, mas como uma das coisas de stand-up que eu vi em Portugal que eu gostei mais, o espetáculo do Guilherme Fonseca sobre a morte do pai. Ah, sim. Ou seja, eu gosto de coisas do Pessoa. Eu gosto de pessoas que têm coisas que têm um conceito, que têm matemática. E obviamente eu que nunca fiz stand-up, não posso, como primeira coisa que vou fazer stand-up, quer fazer um especial de uma hora com um conceito. Não funciona assim. E o coisas de 5 minutos em bares e isso tudo, pá, não me puxa particularmente. Eu já me aconteceu ir ao Fringe e ver pessoas a fazer espetáculos que eu penso, caraças, uma coisa destas eu gostava de fazer. Mas é porque eu sou mais focada em pensar conceitos, linhas narrativas, tenho os defeitos profissionais todos de ser, acima de tudo, guionista, e disso me interessar mais do que o lado performativo. Eu, quando apareço, apareço por acidente, apareço porque... Sim. Olha, já agora duas coisas. A primeira, a propósito desse espetáculo de Guilherme Fonseca, aqui mesmo neste podcast, há alguns meses atrás, Nuno Mesquita sim. Ele disse uma coisa incrível. Eu não ouvi, falaram sobre isso, mas eu não ouvi. O pai que morreu foi o meu. Sim, ele disse que o pai que tinha morrido tinha sido dele. Sim. E que basicamente ele deu o texto ao Guilherme Fonseca. Exato. Para ajudá-lo. E ele passou essa mensagem. E nós, achas os dois. Que há pessoas que acreditaram? Eu acreditei. Eu também acreditei. Eu já me acabava a falar a sério. Muitas pessoas acreditaram. Sim. Vocês são tão fofinhos. É verdade. E eu até fiquei, a pensar, a dizer assim: Dias, o Guilherme veio aqui e não disse nada, não é? Podia ter dito, olha, o texto final da Noa. Eu adoro que alguém pegue no facto de alguém ter feito um espetáculo extremamente biográfico e faça a piada de sabem que fui eu que escrevi e vocês acreditem. Acho maravilhoso. É incrível, não é? A segunda pergunta é. Tu dás muitos workshops do humor. Já vem mais, sabes que deixem-me só fazer os meus dois segundos de política. As escolas não gostam muito de dar empregos a pessoas que têm filhos. Era só dizer isto. Pronto, seguindo. Ah, é? Fogo. Bom, sim. Mas lembro-me de uma altura em que davas imensos. A minha pergunta é: já tiveste algum aluno que depois de ter passado pelo teu curso se tornou conhecido? Já. Há várias pessoas que vieram ao vosso podcast que foram meus alunos. Quem? Epá, o Guilherme Fonseca foi meu aluno, o Rui Cruz foi meu aluno, o Guilherme Duarte foi meu aluno, o Pedro Teixeira da Mota foi meu aluno, o Manuel Cardoso foi meu aluno. Assim, vamos pôr só isto em contexto, que é, eu dou workshops, ou seja, eu não estou de dar uma maneira a dizer, se não fosse eu, não é isso que eu estou a dizer, é porque há pessoas destas que tiveram comigo 4 aulas, 2 horas e meia cada uma. Mas estou só a enunciar pessoas que, Cláudio Almeida foi meu aluno. Mais, a Cátia Domingos foi minha aluna, mas ela já fazia várias coisas na altura que foi minha aluna. Tal como o Pedro Teixeira da Mota também já fazia várias coisas. E assim de repente sou os que eu me estou a lembrar. Olha, agora falaste do Guilherme Duarte e eu lembrei-me de uma coisa que aconteceu. Eu tenho de partilhar isto, vá, que foi a coisa mais estúpida que me aconteceu nos últimos tempos. Então, foi na escola onde tu foste, na Escola de Escrita Criativa ali em Campo de Urique. Eu fui curador de umas palestras sobre humor e a Susana Romana foi uma das convidadas. E na semana seguinte, ou duas semanas depois, o Guilherme Duarte foi convidado e a RTP, acho que não devia ter dito RTP, mas paciência. RTP o quê? A RTP África foi lá fazer uma reportagem sobre aquilo. E depois quis entrevistar o Guilherme e quis entrevistar-me, mas não sabia bem porque é que me queria entrevistar. Não percebia que eu era o curador daquilo e não percebia porque é que eu estava lá à frente na sala a falar com o humorista. Então a menina chama-me, uma rapariga nova, e quando eu chego ao pé dela, ela olha para mim, fica em silêncio e assim com um ar meio confuso e diz assim: Fernando Rocha, não é? E eu disse: não. Tu ensinaste toda a tua vida nesse momento, diz-me que sim. E eu disse: não, Nelson Nunes. Ela ficou com o ar desapontado e disse: bom, então fazemos na mesma, não é? E que perguntas é que ela te fez? Porque se ela julgava que tu eras o Fernando Rocha, ela fez uma. Então projetos para o futuro e deixou estar solta. Não, ela fez uma pergunta ainda pior. Então que foi: Nelson Nunes é para o Pobrejão. Sim, estava lá brancos. O que ela fez uma pergunta fantástica que foi: então o que é que faz aqui? E depois deixou-me falar. E tu safaste-a como o gentleman que és, em vez de a deixares enterrar. Sim, sim. Sim, é verdade. Olha, temos que falar sobre técnicas, até porque as pessoas que estão a ouvir este programa querem saber um pouco com a senhora professora Susana Romana. Mas antes, Susana, uma coisa que tenhas escrito e que nós possamos mostrar aqui neste podcast. Lembras-te de algo que... Um sketch, Eu escrevo as coisas, neste momento escrevo sketches para a RTP, para um programa que se chama Donos Disto Tudo. Tens a rubrica Nem 80, não é? Tenho a rubrica Nem 80, que se chama Macaquinhos no Sótão. Escrevi com a autoria do Rui Pego, Filho da Mãe. Filho da Mãe provavelmente é das coisas dos últimos anos que me deu mais gozo e da qual eu mais me orgulho, até porque eu tive um entrosamento muito bom com o Rui, quase na lógica de eu escrevia o que entendia e ele depois a partir dali fazia também o que entendia. Por isso, dentro destas coisas todas, é à vontade do freguês, são coisas muito diferentes umas das outras. Então vamos ouvir uma. E a televisão em Portugal é isso, é uma merda. A televisão em Portugal é uma merda, as pessoas não acreditam, as pessoas não estão disponíveis. Espero mudar isto com este programa, porque precisamos de verdade na televisão. A verdade está a chegar ao Canal Q. E às vezes é uma filha da mãe de uma verdade. Ok, agora que ouvimos este bonito exemplo do trabalho da Susana Romana, que é sobretudo argumentista, vais ser sempre argumentista, nunca te sentiste, deixa cá ver como é que eu faço esta pergunta. Nunca te cansaste de escrever? Nunca te sentiste demasiado por detrás? Não, isso é um problema que muita gente tem e que eu não tenho muito. Sabes que, e eu também já contei esta história várias vezes, eu na altura que entrei para as produções fictícias foi quando os Gato Fedorentes estavam a começar a nascer radical com o programa próprio, isto foi já depois do Perfeito Anormal, acho eu. E estava a começar com o seu próprio programa na SIC Radical e aquilo estava a explodir. E de repente, é a primeira vez, excetuando o Marco, que já estava na rádio, é a primeira vez que há guionistas das produções fictícias que as pessoas sabem ao certo quem é que são. Conhecem a cara, pedem os autógrafos na rua, tudo mais. Eu, por acaso, quando entrei para as produções fictícias, lembro-me de ter passado por Stalker porque eu sabia quem é que eles eram todos, mas porque lá está, como a minha grande opção era a escrita, eu sabia quem é que eram os guionistas, mas não é a coisa mais habitual. E eu quando entrei, eu senti um bocadinho à minha volta que de repente os guionistas sentiam-se todos um bocadinho injustiçados por não serem conhecidos. E de repente toda a gente, mesmo pessoas que eram guionistas há 20 anos, começam a ter aqueles fornicoques de mas porque é que não me põem a mim a fazer programas? E olhei para aquilo e lembro-me de ter pensado, pá, não é nada disto. Eu, o que eu gosto mesmo de fazer é escrever. Eu no canal que eu tenho várias funções. Houve uma altura que eu aparecia, apresentava coisas. Eu, a partir do momento em que as minhas funções começaram a aumentar, eu não tinha tempo para tudo, a primeira coisa que eu mandei ao ar foi as coisas em que eu aparecia. Porque eu tinha que escolher, ou continuo a ter tempo para escrever, ou continuo a ter tempo para aparecer. E para mim é muito óbvio que é o escrever. Mas estamos na era do aparecer. Pois eu é. Eu sei. Eu lixo imenso aliás, com isso. Estamos na era do fazer tudo, não é? Que é escrever, sim, aparecer, fazer vídeos no YouTube, fazer stand-up, fazer... Sim. É um circuito gigantesco, não é? Isso tem a ver com o quê? Com as pessoas querem, de facto, fazer tudo e não focar numa coisa? Ou é por causa do mercado? Eu acho que também é porque hoje em dia é possível as pessoas serem muito mais autodidatas. Certo. Ou seja, eu quando entrei, eu ainda sou da fase em que tu ou conseguias que uma rádio, que uma televisão, que uma empresa de guionistas te dessem trabalho e a partir daí tinhas um emprego, ou tu sozinho não conseguias que o teu texto chegasse às pessoas. Não havia blogs, não havia, eu estou a me sentir tão velha. Não havia blogs, não havia redes sociais, não havia YouTube. E hoje em dia as pessoas são muito mais autodidatas, conseguem... A Bumba na Fofinha construiu o seu império, é vamos chamar-lhe assim. Ela foi completamente autodidata de depois, obviamente, chamar-lhe para aparecer em coisas de televisão, isso tudo. Mas, e mesmo isso, ela prefere sempre refocar em fazer vídeos para o YouTube porque é a cena dela. Hoje em dia, isto permite-te tu seres muito mais autodidata a gerir a tua carreira do que eras quando eu entrei. E eu acho que as pessoas, como é óbvio, muito bem fazem uso disso. Olha, vamos falar sobre técnicas de humor. Estou aqui, repara como eu cortei a conversa. Assim, como, sim, tipo, sim. Não me interessa nada que estás a dizer. Não, é só para andarmos, porque sim. Senão não vamos conseguir falar sobre tudo. E há muita coisa que eu te quero falar. Força. O Alvin sublinhou um livro. É verdade. Logo, a última vez que isto tinha acontecido foi em 2016 com o meu livro. É verdade. Por acaso sublinhei bastante. Eu lembro. Sim. Eu sublinho os livros. Curiosamente, percebi. Que a melhor forma de memorizar, aprendi esta semana, não é sublinhar os livros. Então. Até porque, se repararem bem, eu sublinho os livros e eles e este sublinhado é-me útil agora nesta situação de entrevista. Sim. Mas depois, raríssimas, eu não volto atrás nos livros. Sim. E vou ver o que é que sublinhei. Até porque muitas das vezes depende muito do teu estado de espírito. Exatamente. E não naquele dia as mesmas coisas. Exatamente. Na segunda acontece leitura. Muitas vezes na, sim, segunda leitura, eu dizer, mas por que raio é que eu sublinhei isto? Não tem interesse nenhum agora, estás a ver? Tipo, eu já não destacaria isto. Tem muito a ver com o momento que estás a pensar. Bom, falas aqui de muitas técnicas. Uma delas é a inversão. Sim. Aliás, tu aqui recordas uma máxima clássica do jornalismo, que é: a notícia não é quando o cão morde o homem, é quando o homem morde o cão. Uhum. Aliás, o homem que mordeu o cão, a célebre rubrica do Marco, explica-se justamente por isso. E aqui te falas sobre padrões de comportamentos que estão associados a determinados papéis sociais. Sei lá, um pai que se comporta de modo infantil enquanto seu filho é que é a voz da razão, uma freira com tendências libidinosas e uma prostituta púdica, um imperador do mal com medo de tudo e um príncipe encantado que, na verdade, não aprecia copular com princesas. Humor, dizes, é reconhecimento e deturpação. Sim. É engraçado, deixa-me só acrescentar isto. Aquela regra do cão que morde o homem e do homem que morde o cão é uma regra do jornalismo. Sim, sim, é? Sim. Mas eu isso explico que é uma regra do jornalismo, sim. Portanto, esta é uma. Ou seja, voltas um bocadinho atrás no teu curso, não é? Sim, em 4 anos esta deu-me jeito. Ok. O exagero é muito usado, sim, não é? Sim. Aquela história do os Betos têm muitos filhos. Sim. Tu dizes que tudo o que possa ser numérico é passível de ser extrapolado para números absurdos. Sim. Humor. Eu normalmente nas aulas nessa altura mostro aquele excerto do filme O Sentido da Vida dos Monty Python, em que há um casal católico que o homem chega à casa e diz que pronto, vão ter que fazer alguma coisa com os filhos porque eles têm imensos e eles têm de facto um número absurdo de filhos. É impossível de contar, é uma casa tipo com 50 putos. Não é sequer biologicamente possível que aquela senhora, até porque na verdade era um homem com uma peruca, mas não era biologicamente possível que aquela senhora tivesse tido 50 filhos, mas para efeitos do humor é. Aliás, ao contrário do exagero, tens depois o anticlímax ou... Batos. Sim. Nunca disse isso. Nunca disseste batos? Não. Não lês os gregos, eu também não li, mas... Nunca digo. Sim, então eu, como é que... O batos é o que faz funcionar o humor negro. O batos é o contrário. O exagero pega em coisas comezinhas ou mais fracas e extrapola. É uma espécie de hipérbole. E o batos é o eufemismo. O batos faz o contrário. É por isso é que para efeitos do humor... Além do humor negro, que as pessoas estão provavelmente a associar, a fazer piadas sobre aborto e violação e eutanásia e o que for, é um género de humor com que nós levamos desde muito pequeninos, porque nós crescemos a ver coisas como o coiote e o bip-bip. Sim. E tu desde criança que sabes que o coiote levou com uma bigorna em cima, mas não morreu. Não só não morreu, como isso tem graça. Isso é o batos. Em qualquer outra circunstância, um animalzinho, ainda por cima com características humanas, levar com uma bigorna em cima é horrível. Mas no contexto do humor não, é galhofa. Ah, porque é um desenho animado também, tu sabes isso? Sim, mas não tem só a ver com isso, tem mesmo a ver com, perante o humor, nós há coisas que achamos que têm, sim, que têm graça. Aliás, estavas há pouco a falar do Benny Hill, quando o Benny Hill batia com a cabeça em sítios ou não sei o quê, a gente ria-se na mesma, embora o senhor, se aquilo tivesse acontecido, tinha-se uma guarda séria. Entre estas várias técnicas, duas que eu gosto bastante. O absurdo. Sim, não é? Ainda há pouco falaste do aeroplano, do onde para a polícia. Sim. O absurdo era uma das... É um tipo de humor que nem toda a gente gosta, porque lá está, o humor tem sempre uma fasquia em que está presa à realidade e depois descola para ser a sua própria cena. O nonsense, apesar de ter à mesma uma base de realidade, é muito mais exagerado. Sim. Por isso é que há pessoas que perante filmes tipo Aeroplano, que eu pessoalmente adoro, dizem só isto é estúpido. Aquilo de facto é tão fora que há pessoas que não conseguem criar relação com aquilo. O absurdo anda muitas vezes de mão dada com incongruência, não é? Sim. E é isso que é risível. Há uma questão que tu aqui colocas, Susana, e que eu acho que é uma ótima questão, que é: o humorista da altura deve perguntar-se o que é que eu posso ligar com isto que não tenha rigorosamente nada a ver? O humor é muito isso, é quando tu juntas no mesmo universo duas coisas que não têm nada a ver. Eu e também um dos... É das técnicas mais usadas, mas um dos exemplos que eu mostro na aula também é Monty Python, porque é incrivelmente bem feito, é o jogo de futebol dos filósofos. Porque aquilo é incrível, não é? Do ponto de vista de quem vê jogos de futebol, tudo aquilo bate certo. Do ponto de vista de quem percebe alguma coisa de filosofia, tudo aquilo bate certo. Sim. Porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. e aquilo encaixa com uma perfeição, além de que depois também pega um bocado na lógica de que todos nós temos a imagem de que os jogadores de futebol são burros. Por isso, tu pôres algumas das mais brilhantes mentes que o mundo já conheceu como jogadores de futebol profissionais, também te faz ali uma incongruência. Já agora, a esse propósito, deixem-me dizer-vos que há uma rubrica, ou então já existiu num canal britânico, em que várias figuras mediáticas aconselhavam um livro para ler, fazia parte até de um plano de leitura, de promoção, e eles foram ter com muitos jogadores de futebol britânicos para eles aconselhar, e então eles aconselhavam sempre livros infantis. Sabes que mesmo há muita gente que diz: ah, o livro da minha vida é o Príncipezinho. Sim, sim, há pois, muita gente. Muita gente. Porque foi o único, não é? Pois, provavelmente. Nem sabem muito bem, não se lembram muito bem. É aquela coisa do essencial, é invisível aos olhos. Exato. A única parte que eu lembro do Príncipezinho é aquele início do chapéu e da cobra que engoliu o elefante. É como eu. Eu não lembro de nada, portanto já estou a ver. Eu lembro disso, lembro da flor lá no planeta, não sei o quê, não é? E pouco mais. E havia uma raposa, não sei o que havia uma raposa também, verdade. Olha, tu aqui falas também do contraste, aqui falas muito dos casais bizarros, não é? O contraste tem mais a ver com personagens. Dos pais bizarros. Buxistica. Sim. O clássico dos clássicos é o Buxistica, que são muito diferentes, quer fisicamente, quer psicologicamente. E eles têm graça. Porque existem em conjunto, sim, não é? Porque separares. Só o Buxa não tinha graça. Foi o que aconteceu. E só o Estica também não. A Batatinha Companhia. Exatamente. Companhia tentou a carreira a solo. Companhia que é das águas. Atenção. Companhia tentou a carreira. Em defesa de Companhia, e eu era. Quem me fazia mesmo rir, sim, era o Companhia. Eu também gostava mais de Companhia. Eu também gostava mais. Eles juntaram-se agora, fizeram as pazes, não foi? No Revenge of the 90s. Sim, sim. Eles juntaram-se. Juntaram-se, foram a palco juntos, fizeram as pazes e te fizeram uma. A sério? Uma brincadeira qualquer, sim, sim. Ah, isso é incrível. Será que fizeram as pazes? Ali? Depende, não, palco, depende, não é? Do valor do cheque, não é? Fernando Alvim, nós aqui, eu e o Nelson a tentar ver a beleza da nossa infância. Eu ia arriscar, dependia do valor do cheque, as pazes, não é? Eu conheço os dois. São meus amigos no Facebook. Ora, contraste, falas muito do Buxistica, falas do Davito e do Schwarzenegger, não é? Sim. Que se chama, aí está. É um Gêmeos, que é um filme. Exato. Lá está, que eu não quero rever, porque a miúda adorava os Gêmeos, eu tenho a certeza que aquilo é péssimo, por isso eu prefiro não rever os Gêmeos. Falas, claro, aqui da ironia, não é? A piada não está no que é dito, mas sim nas entrelinhas. Muitas vezes também há uma forma de escrever que faz com que o público pense que é esperto, ou que sim, está a adivinhar aquilo, sim, dizer, eu estou mesmo a ver onde é que isto quer chegar. Exatamente. E isso é preciso ter talento para fazer, sim, para colocar-se na mente do espectador e criar-lhe essa sensação de inteligência. Aliás, nós tivemos há pouco tempo batemos de frente com uma coisa dessas, com o jovem conservador de direita. Tivemos gente a insultar em direto, dizer, mas como é que vocês vão dizer um gajo desses? Eu adoro quando as pessoas não gostam, vou deixar, nunca mais vou ouvir. Epá, viram esta coisa agora da FNAC há dias? Sim, por causa da topeira. Então, por causa do escândalo do Benfica, não sei. E do nome da operação. Alvin, logo se é Benfica, não sei, não me façam perguntas. Que aliás o nome da operação é tonto, como a generalidade dos nomes de operações. É topeira. E-mail de topeira. E o Gary Oldman ganhou o Oscar de melhor ator. E então eles fizeram uma brincadeira no Facebook ou no Twitter em que diziam: estamos a ficar sem filmes da topeira, que é o nome de um filme em que o Gary Oldman foi protagonista, pá, em 2011, uma coisa assim, que é o Tinker Tailor Soldier Spy. Sim. E chama-se A Topeira, e o filme esgotou porque ele ganhou o Oscar, não foi por causa daquilo. Eles fizeram uma relação entre o Eto'o Pereira e o Gary Oldman. O Twitter dizia coisas. Eu tenho aqui imagem, eu guardei tudo, porque eu gosto de guardar estas coisas. Eu leio. O telemóvel do Nelson deve ser incrível. É, tem umas coisas giras. Nelson. Eu mandei uma foto ao Nelson esta semana do Salão Erótico. É verdade. Quem é amigo, Nelson? É verdade. Mandei. Estavas lá mais nessa foto. Experimento, não sei como é que está agora. Mas portanto. Está bastante melhor de começar. Sim, mas há ali um lado sempre deprimente, sim. Eu lembro-me de ver senhoras com cartolinas na mão, parecia que estavam a apresentar um trabalho de ciências do sexto ano. Então tinham então cartolinas na mão a dizer não sei o que é 5 euros. Era horrível. Ou então estavam no intervalo de um combate boxe. A coisa este ano, percebe-se que há mais dinheiro e que eles elevaram. Ok. Ok. Não mas há cartolinas. Não viste nenhuma cartolina escrita à mão com uma molinha. Sim, mas não deixa de ser assim, aquilo é um pouco duro, não é? Um bocado. Hardcore a mais? Eu acho que sim. Seis. Eu sinto isso. Sim. Sendo que aquilo é sempre um ótimo produto para eu fazer sempre belos programas. Claro, eu adoro a temática, como devem calcular. não só na parte teórica, sabem? Não, e aquilo é sempre bom tu ires ali. Eu estava a dizer, só vou ler no instante, os tweets diziam coisas do género: que vergonha, de mim não vêem nem mais um euro gerirem a página social desta maneira, amadores, e coisas. Tão bom. Deixa-me lá ver mais. O Diogo Faro fez o melhor comentário sobre isso, que foi dizer: isto também eram pessoas que não gastavam muito dinheiro em cultura, vamos lá ver. Exatamente, exatamente. Então... aqui está outro: como perder 6 milhões de clientes por causa do nosso gestor de redes sociais ser um imbecil. É só tweets assim: sois nojentos, FNAC Portugal, senhores, otários, da FNAC, publicidade mesquinha. Continuar a fazer aí compras, não se esperem. Otários, publicidade mesquinha, rasteira ordinária, lamentável, não sei o quê. Metam a topeira no cu, seus merdas. Isto é o Twitter. Olha, sabem que há um caso curioso que se calhar as pessoas ainda não notaram, mas eu já notei como apaixonado que sou por a publicidade e tudo que ela envolve. As promoções da RTP, desde que o Gonçalo Moraes Leitão saiu, exatamente. Perderam edge. Tudo, não é? É, também já notei. Não sei se o resto da equipa continua a ser a mesma, se o que é que... O problema foi esse. Ele era um provocador. Completamente. E as promoções eram muito faladas. Sim, sim, sim. Deixa-me fazer aqui um statement. Não quero dizer que eu tivesse concordado com todas. Acho que algumas... Uhum. Mas eram provocadoras, mas eram boas. Mas ele sofreu na carne com aquela coisa. Ele há pouco tempo contou-me, por causa deste livro que eu ando a fazer, contou-me o que é que lhe aconteceu, assim por alto. E ele saiu da RTP de certeza por causa disso. E teve uma claque de futebol a persegui-lo e cenas hardcore mesmo à série. Mesmo à série. Verdade. Por causa daquela coisa, é verdade. Por causa da supertaça do... Qual é que era a promo da Aliás, supertaça? Acho que não, acho não era essa. Mas então, era uma... O futebol então arriscava bastante. Sim, eu acho que era uma relacionada com o Sporting, se não me engano. E tenho uma vaga ideia de que era aquela da primeira supertaça entre o Benfica e o Sporting, em que o Jesus está no Benfica, está no Sporting. E ele dizia uma coisa do género: este ano a supertaça vai ser um Ai Jesus ou não sei o quê. Ah, isso foi logo das primeiras. E acho que foi nessa que aquilo deu um caldo gigantesco. Aquilo era... Nunca a RTP teve promoções tão provocatórias, é, não é? E aquilo era um bocadinho hit and miss, mas na minha opinião era muito mais hit do que miss. Houve algumas coisas também acho. Acho que no geral era bastante mais... Mas vivem-se momentos em que começa a ser cada vez mais arriscado esse tipo de ações. O que justifica o livro que eu ando a escrever. O humor em si pode também muitas vezes estar em risco, Susana. Com este moralismo todo... Sabes que eu sou sempre muito... Eu acho... Sim, tu tens uma teoria muito interessante sobre isso. Sim. Ou seja, é que tu também tens aqui uma coisa, deixa-me dizer-te isto, que é... Tu és argumentista, tu não tens de dar a cara. As pessoas dizem... Tu não tens de ter coragem física. Tu és só a pessoa que escreve. Até depois sabes o outro que diz aquilo e que depois na rua sim. sente... Ah, sim, eu, por exemplo, na rádio que sou eu, já recebi... Hate mail por causa de broas da Vintes, vê lá o quão... Mas é tudo tão absurdo, meu Deus. Sabes que, para começar, o facto das pessoas, enquanto produtora de conteúdos de humor, o facto das pessoas se queixarem de tudo, para mim isso anula. Ou seja, como as pessoas queixam de tudo, eu já não consigo separar o trigo do joio, então está bem, ok, se as pessoas queixam de tudo, bora lá. Eu houve uma altura que às vezes tinha receio, não era bem receio, mas achava que se podia fazer piadas sobre determinado tema, e isso eu continuo a defender, que é tu podes fazer piadas sobre o que quiseres, pá, se vais para determinados temas, pá, bring your A-game, faz as melhores piadas possíveis. Faz piadas que é, pode cair o mundo em cima, mas tu olhas para aquela piada e pensas, caraças, eu defendo esta piada, não há nada mais deprimente. E já havia acontecer com outras pessoas, e já me aconteceu a mim, do que estás a defender uma piada tua porque foi atacada, mas tu provas e dizes, pá, estou a defender uma piada que é uma piada de merda. Não tem a ver com eu devia ou não devia ter feito por causa do tema, não é isso, é, caras, estou a defender uma piada que eu olho para ela e não me orgulho particularmente, foi uma coisa feita, se calhar, à pressa, ou foi uma coisa feita há mais tempo e eu agora não faria assim. E o facto das pessoas queixarem de tudo, eu acho que retira muita força... Às queixas, depois chega uma altura que eu já não me preocupo. Perdidamente tenho que me chatear por causa de broas da Vintes. Então vou fazer piadas sobre a tanásia. Eu nunca me esqueço de uma coisa que aconteceu ao Ricardo Aruz Pereira numa mistura de temáticas, em que ele tinha uma personagem. O tema nem sequer era sobre handball, mas havia uma personagem que jogava handball, e houve gente no Facebook da Rádio Comercial que foi para lá dizer: como é que você ousa gozar com a segunda modalidade de pavilhão mais praticada em Portugal? Que é isto? Que loucura, pá, que isto é possível. as pessoas que se vão queixar quando tu fazes alguma coisa são para o bom e para... As pessoas que se manifestam em redes sociais para o bem e para o mal das coisas que tu fazes são uma ínfima parte do todo. Uhum. Ou seja, eu acho que as pessoas não devem achar que são estrelas rock só porque tiveram claro. Cinco gajos a dizer achei a tua piada do caraças. Também não devem achar que se devem arrumar as botas só porque têm cinco gajos a dizer és uma merda. Uhum. Estas pessoas são uma parte do todo. Quantas pessoas é que vocês conhecem que se ficarem, por exemplo, desagradados com um programa da SIC, vão para o Facebook da SIC xingá-los? Quantas pessoas é que vocês conhecem? Uhum. Do leque de todas as pessoas, quantas pessoas é que... Pá, aquele gajo se calhar faria isso. Estas pessoas são uma ínfima parte do é verdade. Todo. O Rui Santos já levou porrada no parque de estacionamento da SIC. Sim, já ouvi essa história, sim, sim. Mas okay. O futebol é, eu tirando o famoso cartaz do PNR dos Gato, a única vez que eu cheguei às produções fictícias e estava a polícia à porta para defender não sei o quê, e também já nos aconteceu no canal, foi coisas a ver com o futebol. Eu andei houve uma altura do canal que eu ia dormir a casa de uma rapariga que fazia uma rubrica de futebol porque ela andava a ser ameaçada e a morada dela andava a circular por aí e ela tinha medo de estar sozinha em casa porque morava sozinha e nós revezávamos. Eu ia para a casa dela para ela não estar sozinha. Eu há pouco tempo entrevistei, para este livro que ando a escrever, entrevistei uma pessoa que é humorista, mas não só, e ela disse-me que tinha recebido ameaças de morte e também a morada a passar por não sei quantos fóruns e não sei o quê, e as ameaças de morte tinham sido de nazis e de feministas. Uou. Por causa da mesma coisa? É. Não. Por causa de coisas diferentes. Okay. Mas foram as únicas duas vezes que ela recebeu ameaças assim à séria, nazis e feministas. Que, pá, devia deixar as feministas a pensar, não é? Nazis, pronto. Mas sabes que, por exemplo, agora quando se fala muito feministas... isto do politicamente correto, eu tenho medo de generalizações de maneira geral, que é, assim, há pessoas agora a eventualmente julgar muito as outras por causa do politicamente correto, ok. Mas também esta onda do o politicamente incorreto é que é, que permite às pessoas acharem que um Trump pode dizer tudo o que lhes apetece. Uhum. Ou seja, estas generalizações, estes cavalgar as ondas, preocupam-me, ponto. Uhum. Eu não tenho muito aquela, está tudo a ficar mais moralista, está tudo a ficar mais tudo ao mesmo tempo, está tudo a ficar mais extremado ao mesmo tempo, por isso, essa facção particularmente não preocupa nem mais nem menos que as outras. Já agora uma inconfidência, eu e o Nelson tentamos muito que um episódio deste Com Humor Não Se Brinca fosse justamente com aquilo que aconteceu há cerca de duas semanas na Universidade Nova. Sim, sim. O debate que houve entre o Ricardo Araújo Pereira e o jovem conservador de direita. Que tu de resto assististe. Eu fui lá, sim. Eu não. Estava a trabalhar, não é? Claro. Eu não estava a trabalhar. Eduardo, alguém tem que trazer o sustento para casa, não é? Alguém tem que fazer. E a verdade é que o que aconteceu é que acreditamos que o som que foi lá gravado teria a qualidade necessária para nós o podermos reproduzir aqui, mas a verdade é que o som que nos deram, e não foi culpa deles, é. Não, sim. Mas era pouco. Era sofrível. Uhum. Contudo, talvez um dia, nós temos esse som, talvez um dia... haja maneira. Eu não sei se haja maneira, o que podemos dizer às pessoas é, isto é sofrível, mas se quiserem podem ouvir na mesma. Uh-huh. Se tiverem com muita atenção podem ouvir aquilo. Pode mas ser. O som é horrível. Numa sala em sim, perfeito e podem, silêncio. E podem ouvir. Podem. E depois têm de ter calma porque aquilo é assim, ouve-se muito mal os intervenientes, não é? O Sérgio Duarte, o Bruno Henriques, que são os autores do Jovem Conservador de Direita, e o Ricardo Araújo Pereira. E depois, de repente, porque aquilo foi gravado no meio do público, e de repente, quando há aplausos, é uma... Imaginem, nós temos aquilo no máximo para ouvir o que as pessoas estão a dizer, e depois quando há aplausos ficamos surdos. Eu tive uma ideia. Uma ideia os aplausos? Não. É uma ideia arriscada e trabalhosa, mas a minha ideia era não só disponibilizarmos o som... Transcrever. Como transcrevermos o que ali é... Quanto tempo é que é? São duas horas e meia. Transcrever isso é um trabalho. Eu sei o que é isso. Não sei se isso vai acontecer. Depende. Se fizerem um movimento para que isso aconteça, sim, eventualmente pensaremos nisso. Mobilizem-se. Se ninguém disser nada, vamos fazer de conta que isto não aconteceu. É isso. Estávamos aqui na parte da ironia. Tu dizes, diz o contrário daquilo que queres dizer, mas diz de uma maneira que o teu público perceba que estás a ser irónico. Sabes e não que hoje em dia as pessoas não percebem. Subtexto. Exatamente. As pessoas não. O que me chateia mais hoje em dia. O que me chateia mais hoje em dia é. Tens que explicar a piada? Sim. Isso é horrível. Acho que há, e no outro dia também, lá está, quando estive lá com o Nelson na escola em Campo Dourado, o que me chateia mais hoje em dia, mais do que outra coisa qualquer, é esta espécie de iliteracia funcional na qual nós vivemos, porque as pessoas sabem ler, mas não sabem ler. Uh-huh. E isso chateia. Isso é a coisa que mais me chateia na vida. É as pessoas. Podem concordar ou não concordar com coisas que eu digo, que eu escrevo, mas porra, deem só trabalho de perceber. E depois podem-me xingar à vontade, mas perceber. Já agora, tu falas aqui, claro, na forma chocante, vários comediantes usam o termo riso gasoso. O que é o riso gasoso? É quando as pessoas estão perante uma coisa que é, por exemplo, o humor negro e não querem admitir que estão a achar graça. Então, em vez de rir, fazem tipo... Ah, sim, aquele... Pois é. Há muito isso. Incompreensão ou confusão? É o que nos faz achar graça aos personagens burros. Sim, é tipo o Homer Simpson é o caso mais paradigmático. Se, não é? Tu se fosse, lá está, eu sou muito, como há bocado falava, eu sou muito, muito geek de Simpsons. Os primeiros episódios dos Simpsons, o Bart é protagonista. Claramente, quando os Simpsons são criados, a lógica é o protagonista ser aquele puto de 10 anos. Exato. E hoje em dia não, o protagonista é o Homer. Eles foram completamente desviando porque foram percebendo que o grande potencial cómico daquela série estava no tipo burro que nem um calhau e não no puto como, que até é esperto. O clichê distorcido, aqui é... O pastiche. É a mesma coisa. O clichê distorcido ao pastiche é quando tu pegas nas regras de uma coisa que já existe e deturpas, ou seja, no fundo, usas a forma e deturpas o miolo para fins de comédia. Por exemplo, o Daily Show cumpre as regras de um telejornal, de um noticiário. Certo. A pessoa está sentada num determinado tipo de cenário, está de fato e gravata, passam lagartas em baixo com a informação, entram repórteres. Exato. E última análise, se tu mostras aquilo a uma pessoa que não fala inglês... Como tem público e o público ri-se, não, mas a última análise, se mostrares alguém que não fala inglês, a pessoa até pode achar. Sim, é um sem som, não é? Sim. Senão, o seu personagem. Sim, exatamente. A pessoa até pode achar que aquilo é de facto um telejornal porque as regras do formato que eles estão a ocupar é a mesma coisa quando tu gozas com um anúncio da TV Shop. Há pouco tempo eu escrevi uma coisa que era sobre aquele anúncio da frigideira. Tive que ver o anúncio da frigideira. Já o vejo muitas vezes ao dia. Tive que ver o anúncio da frigideira, mais 500. Qual é que é o anúncio da frigideira? É aquela frigideira. Caramba, vocês não veem mesmo televisão. Eu não vejo nada de televisão, não. Está sempre a dar um anúncio de TV Shop, mas que dá, por exemplo, na SIC. Uma frigideira sem óleo é essa? É. Que é um senhor espanhol de uma frigideira que dá para pôr tudo e põe marshmallows e põe parafuso e põe tudo na frigideira porque nada pega naquela frigideira. Sim, ele faz marshmallows com parafuso. Quer comprar? Uau! E tem muito mais. Se vais fazer uma coisa com aquilo, tem muito mais graça. E exatamente às coisas que ele diz, exatamente à maneira como o anúncio se organiza, e depois te turpas a partir daí. Isso é um clichê distorcido. Falas aqui também da distorção gramatical e dizes: todos os dias alguém sofre com a traumática experiência de se dirigir a um balcão de uma pastelaria e dizer: queria um café, apenas para ser brindado com um empregado armado em Nilton que a ripostar. Queria? Já não quer? Bem, este é um grande clássico. Claro. Mas sim, mas é isso, a distorção gramatical é quando tu basicamente distorces partes das frases para elas parecerem que têm outro significado. E os empregados de café são pródigos. Olha, isso é que eu venho ao Sheraton, estou à espera que aqui ninguém me faça isso. É verdade. Deixa-me só dizer que no Sheraton ninguém me faz isso. Deixa-me dizer que agora temos de ser muito rápidos. Temos, tu é que tens o livro da mão. Temos 10 minutos e eu queria só fazer algumas perguntas. O livro apanha um terço. Sim, eu tenho. Bora lá. Ora, diz aqui: ser criativo é muitas vezes viver no caos. Costumo dizer, em tom de provocação, que ter ideias é muito fácil. Difícil é saber o que fazer com elas. E é esse detalhe que distingue os amadores dos profissionais. A regra dos três falas é uma coisa que realmente já toda a gente percebeu, que é o pai, o filho, o Espírito Santo, a igualdade, a liberdade e fraternidade, chegar, ver e vencer, o Guinho, o Zezinho e o Luizinho, esta é muito clássica, ou aquela que nós conhecemos bem, que vinha um português, um inglês e um francês, não é? Certo. Era assim que quase tudo começava. E tu dizes que a regra dos três é uma das mais clássicas e recorrentes para organizar uma piada. Normalmente as duas primeiras opções são plausíveis, escreves. São o setup, são duas coisas que podiam de facto ter acontecido. E a terceira é sempre um disparate. Sim. Sim. Por acaso é verdade. É sempre assim, não é? As duas primeiras, tipo, ou tem lógica. Tens que listar coisas, tipo, aquela pessoa tem na mala e as duas primeiras são normais e a terceira é estúpida. Está, o atraso, dizes, quando o público sabe que está perante um objeto de humor, tenta muitas vezes ser mais esperto que o humorista, antecipando o momento em que o vão tentar surpreender com uma piada. Ao criar uma antecipação, aliás, tu dizes aqui, a técnica do atraso brinca igualmente com este jogo de expectativas. Ao criar uma antecipação por uma punchline que aparece mais tarde do que aquilo que esperávamos, atacando quando achávamos que tudo tinha voltado ao normal e criando antecipação. Sim, porque sabes que às vezes, eu como dou muitas aulas, há um tipo de aluno que eu já topei que normalmente ao fim da primeira meia hora de aula está a suar pelas tupinhas, que é a pessoa que vem, que é porque os meus amigos dizem que eu tenho graça. Ah, e clássico. São pessoas que fazem piadas no café e os amigos riem-se. E porque tu, por isso é que eu digo isso, que quando a pessoa sabe que está perante um objeto de humor é muito mais difícil. Tu, quando sabes que estás a ver uma sitcom, é muito mais, é diferente quando estás a ter uma conversa normal e de repente sai uma piada a alguém, claro, e tu não estás à espera. Para já, porque conheces muito bem o público. Sim. E sabes que ele se vai rir daquilo, não é? E, E ali é, tu quando estás perante um objeto de comédia, tu estás sempre a tentar adivinhar exatamente onde é que te vão fazer vir. E se tu num episódio do CSI sentes muito esperto, se adivinhaste o final antes, pá, numa piada não tanto. Claro. Uma piada, tu tens essa tentativa porque o teu cérebro tenta sempre ir atrás, o que é que me vão dizer a seguir, mas é muito mais difícil. Ou seja, quando a pessoa sabe que vai ouvir uma piada, isso é muito mais difícil do que quando a piada vem num contexto no qual tu não estás necessariamente à espera dela. Olha, aqui na cereja no bolo, tu dás aqui o exemplo de uma piada que eu gosto do Jimmy Carr. Dizes tu: odeio aqueles e-mails em que nos tentam impingir medicamentos. Não é isto que diz, é uma piada dele. Do Jimmy Carr, sim. Epá, eu adoro Jimmy Carr. Também gosto muito. Diz ele: odeio aqueles e-mails que nos tentam impingir medicamentos para aumentar o tamanho do pênis. Recebi 10 só no outro dia. 8 foram mandados pela minha namorada, mas foram os dois da minha mãe que me magoaram a sério. O Jimmy Carr é fabuloso. Porque tu achas, e sobretudo isso, lá está, e é lido, mas ele a fazer faz com as pausas de outra maneira, tu achas que a piada acabou com, pá, 8 vieram da minha namorada, porque de facto não era um mau final para a piada, e tu achas que a piada acaba aí. Só que a cereja é depois e ainda tem mais uma informação à frente, e isso é extremamente difícil de fazer, porque tens que ter dois payoffs. E um tem que ser bom e o outro tem que ser muito bom. Depois falas aqui do running gag, que é chamada piada recorrente. Eu gosto bastante de... Sim, do running gag. Sim, gosto, por acaso gosto. Gosto quando há uma obsessão por parte do humorista e ele não a abandona durante todo o espetáculo. Mas sem ser chato. Sim. Não é? Porque a finíssima linha é essa. Verdade, não é? Verdade. Que é tipo, isto já chateia, não é? Está sem imaginação. Sim, ou, já percebemos ou, e tal. Tipo, ele não se esqueceu e recuperou. Isso é bom, não é? Há aqui uma parte em que tu falas. Este é dos poucos casos em que o fator de surpresa de uma piada é secundário. O que nos faz rir é sabermos exatamente o porquê daquela situação ir ser desconfortável. Exato, quando o público está contextualizado em relação à piada que o humorista está a fazer, sim, não é? Sobretudo num stand-up pode funcionar bem, porque fica quase uma private joke, que é: eu sei que ele tem esta obsessão com unicórnios porque eu estou aqui a ver o espetáculo. Pois. Alguém que entrasse agora não ia perceber. Pá, mas eu aqui o coisa... Pois, há uma proximidade, não é? De cada vez que vemos um personagem familiar numa situação diferente, rimos por sabermos exatamente como aquilo vai correr mesmo mal. Eu adorava uma série que era o Little Britain, que são basicamente sketches recorrentes. São sempre os mesmos personagens a fazer as mesmas coisas. Tu já sabes em que é que aquilo vai descambar. E mesmo assim aquilo tem muita graça. Bordões, curioso, aqui nos bordões falas toda a gente: esqueceste o Camilo de Oliveira, como é que é possível? Está-se. Lá fora está-se pior. Eu ia te perguntar qual é que era o bordão do Camilo de Oliveira, porque genuinamente não sei. É o lá fora está-se pior, não é? Que ele dizia sempre no fim: lá fora está-se pior. Bordões, não era nada bom. Não, claro que não. É toda a expressão, que é o no fim do episódio, ele dizia sempre isso, lá, olhava para a câmara, sempre sendo malucos do riso, e dizia: lá fora está-se pior, está-se. Acabava sempre assim. Era assim, era. Mas ele teve vários. Ainda bem que acordei cedo um sábado para aprender isto. Estou muito mais consolada. Vejo. Ora, callback. Um dos princípios basilares, do callback é fazer com que o público se sinta parte do espetáculo. Outra vez. Sim. Parte da família. Até alguém que já compreende uma private joke que aos outros escaparia. São piadas novas. O callback é mencionar-vos uma piada que já foi feita. O senhor do bolo do Bruno Nogueira é um callback. Ele entra, faz a piada, aquele senhor do bolo é. E ele daí para a frente, a única coisa que ele tem que dizer é: o senhor do bolo. Pois é. Isto não é uma piada, é uma constatação. O senhor do bolo. E as pessoas demais estão-se a rir. Uh-huh. Isso é um callback. Um running gag é repetir mesmo piadas. Depois falas aqui dos sketches. É aqui que dizes que eles, à partida, não devem durar mais que 3 minutos. Mas essa é uma regra, como todas as regras, que tem muita elasticidade. Mas se tu fores ver os sketches do Porta dos Fundos, não tem mais do que 3 minutos. Depois podes abrir o vídeo ser maior, mas é porque normalmente a seguir ao genérico tem uma espécie de... um fechozinho, não é? De bónus. Sim. Mas o sketch em si tem 2 minutos pois e meio. Pois é, três. Muito rapidamente, aqui quando entras na parte de sketches, falas sobre como encontrar um personagem cómico forte, encontrar uma força oposta, forçar uma as pessoas uma união. Chata galochas, não estão? Não, quer dizer... O Alvin está só a ler o livro, estas partes técnicas do humor. Não, mas isto é ótimo. Este programa está a durar mais do que o que seria previsível, porque porque basicamente estamos aqui a dissecar um workshop de humor. Exato. Não é? Estamos a dar algumas pistas daquilo que está incluído neste. Mas há muita gente que nos pede isto, este tipo de coisas. Sim, sim, portanto... sim. Bem, este programa é essencial para as pessoas que pedem isso. Exatamente. Ora, a única geek do mundo. Forçar uma união, cá está, se dois personagens distintos estão em conflito, então porquê é que nenhum deles simplesmente abandona aquela situação? Porquê é que afinal estão juntos? Bom, porque se não estivessem, não tínhamos sketches, cá está. Os Monty Python, por exemplo, usam muito lojas e restaurantes, uma união forçada benigna entre empregado e cliente. Cá está, há uma coisa que tu aqui dizes, a escalada de conflito. Todo o humor deve sempre ir em crescendo da situação mais inofensiva e até banal até a uma escalada de bizarria. Como um casal que começa a discutir dentro do carro por estar perdido e acaba a falar de divórcio e de como a mulher já dormiu com o irmão do marido. Exato. Tu se começas por aí, depois da discussão sobre o tema, não podias fazer ao contrário, não podes começar com a artilharia e depois ser só uma fisga. Aumentar a parada, um sketch deve continuar a surpreender, mesmo depois de a piada central ter sido revelada. Levar ao limite. Outra regra da criação de personagens, que não se cinge apenas à comédia, é não ter pena dos personagens. Eles estão lá para lhes acontecerem coisas, muitas vezes terríveis. No contexto de um sketch, o mal deve ser sempre pior. Procurar o pico emocional, o humor é exagero, recordas? Uhum. Encontrar um vencedor. O que interessa é ter um final, mudar as referências, ou assistirmos a uma cena de despedida de uma mãe chorosa em que parece que o filho dela vai para a guerra e afinal só vai à loja do cidadão. Tu passas o tempo todo com a cor de som a achar que é uma coisa e depois no final tu mudas aquilo sobre aquilo que afinal era o sketch. Tudo pode piorar. Estamos a chegar quase ao final do livro. Também tem exercícios, as pessoas muitos achar exercícios que... tem muitos. O livro tem exercícios e aliás o Alvin, o editor do meu livro, e tem exercícios, editor. E há uma vez está o livro quase a sair e o Alvin liga-me a dizer: olha, estive a ver o teu livro não tem soluções no final. Alvin, mas como é que queres que o livro tenha soluções no final? São exercícios de humor, não? Mas as pessoas não vão ficar chateadas que o livro não tem soluções. Ou seja, o livro tem no início um parágrafo em que eu explico porque é que o livro não tem soluções, porque foi Alvin que me pediu. É verdade. Olha, cá está. Não se pode ser mau no domínio da língua portuguesa e mesmo assim querer ser levado a sério a fazer isto. É boa esta tua nota. Isto é, quem não domina a língua portuguesa é melhor não se meter nisto. Por isso é que também é, apesar de haver agora várias pessoas que tentam, e acho bem, acho legítimo, é mais difícil tu fazeres humor fora do teu país, porque saberes uma palavra e todos os seus sinónimos faz toda a diferença. Não é obviamente só isso, mas uma das coisas que torna o Ricardo Araújo Pereira incrível é o conhecimento que ele tem da língua portuguesa. Claro. Ele sabe escolher a palavra certa entre as 23 opções que havia para explicar exatamente, ainda por cima, porque lá está... é muito mais difícil fazer piadas curtas e boas do que piadas grandes e vagas. Sim. E tu sabes as palavras certas ajuda-te a ser mais condensado no número de palavras que usas. Porque estamos a falar de escrever humor, falas aqui do duplo sentido, da verdade simples, dás aqui um exemplo de um... do filme Aeroplano, em que o médico diz: é melhor ir dizer ao capitão que temos de aterrar assim que possível, esta mulher tem de ir para o hospital. Ou que o hospedeiro pergunta: hospital? O que é? E o médico responde: é um edifício grande com doentes, mas isso agora não é importante. Eu adoro essa piada. Lá está, isso é um bocadinho, não sei se as pessoas adoram ou acham isso estúpido todos os dias, mas eu adoro essa piada do aeroplano. O oxímoro também vem aqui incluído. O que é um oxímoro? É a junção de duas ideias incompatíveis numa só frase, não é? Tipo, morto-vivo. Sim, há coisas que entretanto já... Mas, por exemplo, há umas que nós usamos no dia-a-dia. Pequena multidão. Que não são tipo escolha única. Se é única, pois. Não é uma escolha. Há coisas que nós usamos que não percebemos. É verdade. Que são... Olha, uma que eu nunca gostei muito e que foi e que há muitas pessoas que gostam. Que é o trocadilho. Ai, eu sou péssima em trocadilhos. Péssima. Eu não me rio. Eu gosto dos trocadilhos. E agora, exemplo, eu não consigo, a minha cabeça nem sequer vai para aí. Eu gosto dos trocadilhos que são. Obviamente maus, porque depois dá a volta. Ok, consigo perceber. Só gosto desses. Tenho um colega na... Aqueles trocadilhos do Pedro Ribeiro. Não. Pedro Ribeirinhos? Pois, alguns. alguns. É muito raro rir-me com aquilo. Rio-me da situação de embaraço. Sim, exato, também. Isto é, acho graça a situação de embaraço, só. Eu trabalho com uma pessoa na agência de comunicação onde tu... Que gosta de fazer trocadilhos, há sempre alguém, não é? Adora fazer trocadilhos. E aquilo é tão seco... Que há o silêncio constrangedor e depois rimos do silêncio. Mas também lá está. Mas adoramos aqueles trocadilhos. É uma pessoa que tu conheces. Eu acho que são trocadilhos feitos por pessoas com as quais eu tenho algum tipo de relação. Sim. Aliás, tu dizes que para as pessoas, já agora, para aprenderem neste podcast, se em vez de trocadilho quiserem parecer que têm mais elevação, podem dizer paranomásia. É assim que é. Ou se esta pergunta calhar, nunca quer ser milionário, umas palavras cruzadas. Falas aqui da reformação, do abuso, falas aqui do Fábio Coentrão. Estamos mesmo. Estás a ver? Logo aleatório. Fez uma regra dos três: fala do abuso, não sei o quê, e do Fábio Coentrão. Eu vou-vos dizer, sabes porquê que ela fala do Fábio Coentrão? Por causa do título de um jornal desportivo. Sim. Por exemplo, quando o jogador Fábio Coentrão ainda jogava no Benfica, foi determinante para uma vitória do clube, o que levou o jornal A Bola no dia seguinte a ter como manchete: há pezinhos de Coentrão. Eu adoro a trocadilha. Lá está, estamos a falar de trocadilhos. Pois. Eu gosto dos trocadilhos dos jornais. Uhum. Sim, gosto, sim, sim. Olha, não é um trocadilho, mas uma das capas mais fascinantes que me lembro de ter dado à estampa foi. Eu acho que o Nuno Gomes, quando jogava no Benfica, foi contra o Penafiel. Ele marcou num só jogo 3 golos. E a capa da Bola, ou do Record, não sei agora, sim, não sei precisar, eu acho que era a Bola, era a foto do Nuno Gomes em toda a capa, e era nome Nuno Gomes, idade 30, profissão goleador. Mas isso é mais popular, inspirador. Profissão goleador. Que grande capa. Yeah. Bom, estamos quase no final. Quase no final do livro. Da capa do Maxi a comer um Super Maxi? Não. Desculpa. Houve uma capa, que era o Maxi, a comer um Super Maxi. O quê? Mas eles nem sequer. Ah, montagem. Não, não. Alguém chegou ao pé do Maxi com o Super Maxi e disse: precisamos que dês uma dentada nisto enquanto nós te fotografamos. E ele disse que sim. Que maravilha. Ora, escreves aqui: geralmente o comediante com mais rasgo é aquele que está disposto a passar mais tempo a observar do que a ser observado. Aí está. Eu também sou. Boa dica. Fica a dica. Eu sou guionista, ou seja, eu tenho. Lá está, quando vocês perguntaram há bocado, eu não tenho qualquer tipo de problema em estar na sombra, não, não é uma coisa que me chateia. Susana, quero fazer uma pergunta a respeito a esta observação. Muitas pessoas optam por se relacionar com as notícias através de comediantes, escolhendo ter a sua visão do mundo pelo Daily Show ou pelo Inimigo Público. Isto não é perigoso? E os próprios dizem que eu estou, não sei se ainda está numa fase muito embrionária, mas eu estou a preparar uma coisa sobre jornalismo e humor. Mas é o quê? Um livro? Não, ainda está numa fase demasiado embrionária. Por acaso estou a preparar um livro, mas é sobre outra coisa. Sobre o quê? Diz? Sobre quê? Estou a preparar um livro que me pediram sobre gravidez. Mas é um livro humorístico sobre gravidez. Não isso é giro. Vai ser no Natal. Chateia-me um bocado, não sei quando é que vai sair, quando eu escrever eventualmente. Porque chateia-me um bocado aquela lógica de mulheres que engravidam uma vez e sabem tudo sobre maternidade. Ou seja, não é um livro minimamente técnico, é um livro de humor. Isto tudo para dizer o quê? Que era perigoso as pessoas. Ah, sim, é um assunto que me interessa muito e do qual eu leio várias coisas, e a maior parte dos comediantes recusa. Eles tipo, não é suposto, continuem a ver notícias, por favor. A maior parte dos comediantes não se sente sequer confortável nesse papel, porque não é suposto. Claro, não é a responsabilidade deles. A responsabilidade um comediante não tem que ser imparcial, objetivo, dar os dois lados da questão. Não. Exatamente. Tem. Em termos dos programas de late night, o Colbert é um salto enorme nas audiências, desde que começou a ser muito mais político. Uhum. O Colbert é, assumidamente, eu quero que o Trump vá preso. Não tem, não dá o outro lado de... A Samantha Bee fez todos os programas numa lógica de que ela é pró-Hillary. Ela usava imenso com o Bernie Sanders de primeiro. Ela é completamente pró-Hillary. E eles podem ser, não têm que ter ali um jogo de objetividade. Sim, obviamente que é perigoso, e os próprios comediantes recusam um bocado que lhes façam isso. O cómico refugia-se muitas vezes na chamada persona. Uma persona não é o mesmo que um personagem. Enquanto que o personagem é resultado de uma ficção, é alguém que não existe. Uma persona é uma espécie de versão exagerada e cartunesca de alguém que está a fazer dele próprio. É uma caricatura de fundo. Há um detalhe importante: o comediante deve basear-se na realidade, porém não tem de se manter fiel a ela. É, aliás, conveniente que nem o faça. Sim. É isto que às vezes as pessoas têm que perceber. Concordo, não é? Ótimo texto. Um comediante que esteja a fazer piadas que parecem racistas, homofóbicas, por exemplo, está muitas vezes não a dizer o que pensa na realidade, mas sim a fazer um retrato satírico de quem tem esse tipo de comportamento. Exatamente. O boom da festa não é a pessoa da outra raça, é o preconceituoso. Obviamente, quando eu digo... Eu adoro esta tua passagem. É verdade. Quando é verdade. Eu digo, as piadas têm que ser bem feitas, tem muito a ver com isso. Sim, eu acho que podes fazer piadas sobre tudo, pá, mas quando vais sobretudo para as temas, pá, faz piadas do caraças, porque sim, eu acho que se há piadas que eu leio e que eu penso, eu não sei se esta pessoa está a pôr o bombo da festa no sítio certo. Há umas que eu olho e penso, isto... Aliás, ou está mal feitão, sim, ou é outra, sim, coisa. Okay. Mas que... há umas que me chateiam, que as pessoas, ah, porque aquela piada é racista. Aquela especificamente não é. O Ricky Gervais tem piadas incríveis em que claramente o bombo da festa é a pessoa. É ele por te fazer aquele raciocínio que é completamente absurdo. Uhum. Cá está, tu falas aqui do Colbert e dizes, por exemplo, o Colbert, por exemplo, faz um republicano extremista para gozar com as pessoas altamente conservadoras e não para as apoiar. Vamos cá ver, o jovem conservador de direita, sim, é isso também, mesmo, não é? Ou o gajo da Alfama, que diz isto, deviam era arrebentar com eles pulseiras de chamuça, não. Olha, sei o quê. Tu aqui aconselhas às pessoas para procurarem uma TED Talk com um comediante escocês, Daniel Sloss. Eu adoro o Daniel Sloss. Gosto muito, muito do trabalho do Daniel. It's Sloss. Only a story. Ouçam só um pouco. Deixa-me dizer que este é o episódio mais longo de sempre do Com Humor Não Se Brinca. Ah, queriam do Ricardo Aruz Pereira. Não. Susana Romana, a abrir o livro, é este livro que está a ser dissecado e estamos a terminar, escrever para comédia. Vamos oferecer dois exemplares, devidamente autografados pela Susana, a quem provar ser mais esperto. Isto é, enviem-nos através da nossa página do Facebook uma mensagem, digam-nos que já são espertos. Já sou fãs, em fundo, não sei se estão a ouvir, mas sim, já está, aí está. Um é verdade. Fãs. Graxa, precisa-se, mas mostrem-nos que sabem um pouco de humor. Vão ganhar este livro que estamos agora a concluir. O sarcástico é alguém amargo, cáustico e que emprega muita ironia. Lembra-te, ironia é dizer o oposto daquilo que se pensa, notando-se perfeitamente que não se está a ser verdadeiro. O problema, Susana, é que há muitas pessoas que não percebem isto. Pois é. É o que nós falávamos há bocado. Isso obriga-te a literacia funcional, não é? Eu acho que há um problema de interpretação de texto. Depois eu também tenho outra coisa que me preocupa, que é... lá está, como os comediantes se sentem atacados constantemente, depois chega uma altura que já não se para o trigo do joio, e eu acho também que os próprios comediantes às vezes começam a ser pouco exigentes com o seu trabalho. Uhum. Porque como acham sempre, quando estão a ser criticados, que é lá estão as pessoas a ser burras, eu acho que isso às vezes lhes retira algum critério de fazer as coisas. Sim, isso é verdade. Porque eu percebo que é fazer uma piada boa, fazes uma piada má, vais apanhar. Ok, eu consigo perceber que isso às vezes torna as pessoas, mas eu acho que as pessoas não se podem perder. Eu chateio-me um bocadinho quando sinto que os comediantes se metem num castelo intocável não podem fazer críticas e não podem contestar aquilo que eu digo. É uma coisa que eu já durante muito tempo senti, por exemplo, com os jornalistas. Tinha uma coisa muito grande, clássico, sempre que tu dizias esta manchete não faz sentido, esta vida. Lá estão a atacar o jornalismo. Pá, não necessariamente. E eu sinto que os comediantes às vezes vão um bocado por aí já. No sarcástico, tu dás aqui o exemplo do Bruno Guerra, na altura em que editaste este livro, ele fazia o tubo de ensaio na TSF. Falas também do egocêntrico, que se coloca a si mesmo no centro do universo e comporta-se como um stand-up ou rubricas de rádio em que estás a fazer ti próprio, ou o que for, podes optar por fazer uma versão exagerada de algumas das suas características, e isso são algumas das hipóteses. O Calimero, a sua característica mais premente é a falta de autoconfiança, não é? Por isso faz várias piadas sobre o seu enorme rol de defeitos e inaptidões. O Marco usa muito. Pois é, não é? Por vezes é neurótico. Aliás, o Woody Allen usava também, não é? Aliás, o Woody Allen chegou a fazer stand-up nos anos 60. E tinha assim contos na primeira pessoa, onde o Calimero era a personagem. A vítima. A vítima é diferente do Calimero, porque lá está, o Calimero acha que é a pior criatura do mundo e que. Mas assume isso. A vítima acha que as outras pessoas acham que ele é a pior criatura do mundo e ele não percebe porquê. Uh-huh. É o Larry David no Curb Your Enthusiasm. Uh-huh. Sim. É tipo, porquê é que toda a gente me trata assim? É verdade. O tímido reservado. Deixa-me só dizer que em relação a esta última, tu dizes aqui a vítima, cá está, ele é a vítima, mas essa pessoa nunca fará nada para mudar isso, escolhendo perpetuar a sua condição de vítima, porque ele sabe que é isso que lhe dá graça. Exatamente, não é? Exatamente. O tímido reservado, esta persona tenta não manifestar demasiado de si e das suas opiniões, falando a medo por temer as reações de quem a rodeia. Dá a falsa sensação de que não se não repararem nela, melhor. Fala baixinho, calmamente, por vezes hesitando, quase a pedir desculpa por existir. Por isso acaba por parecer alguém fofinho, incapaz de partir um prato. Mas parte, não é? O opinativo, portanto, tem a... deixas aqui isto. Quando se morre aos 72 anos, independente de como se morra, foi de causas naturais. Mesmo que seja atropelado como um camião, são causas naturais. Porque se fosse mais novo, tinha-se desviado. Isso é uma piada do Chris Rock. Isso é do, do especial stand-up do Chris Rock, que eu dei como exemplo do opinativo. Pronto, estás aqui do humor também de observação. E pronto, depois na parte final falas de outros tipos. Enfim, coisas que não interessam. Exato. Coisas de últimas páginas para encher. Não, por acaso não foi. Não foi. Tu falas, olha, falas aqui do Alô, Alô. A última parte é mais vocacionada para grupos de personagens, por exemplo, para sitcoms. O René, não é? Ele conseguia a proeza de fazer rodar em torno de si, escreves aqui tu, todos os lados da Segunda Guerra Mundial, dos franceses até aos alemães, passando pelos ingleses. O Seinfeld, de um outro modo, também faz rodar ali. É verdade. Há muitas séries que fazem. Porque lá está, o que acontece normalmente nas séries de comédia é os personagens são todos muito diferentes uns dos outros, de tal maneira quase que há o clichê de quando há uma sitcom tu gostas muito, é qual dos personagens és tu? Exatamente. Isso é um clássico de Sex and the Cidade, mas não só de qual deles claro, é, claro. Porque eles são muito diferentes uns dos outros. Se eles são muito diferentes uns dos outros e estão sempre em conflito, as circunstâncias naturais da vida seriam que eles se afastassem. Porque nós não temos muita pachorra para estar sempre na vida real com pessoas tão diferentes de nós. Ou seja, normalmente é... Ou há um motivo para essas pessoas não se separarem, por exemplo, são família, como o Modern Family, ou trabalham no mesmo sítio, como no The Office, ou quando é sobre grupos de amigos, que é um subterfúgio muito normal nas sitcoms, há alguém que é de alguma maneira quem aguenta aquelas personagens todas juntas, porque senão nunca na vida que um Kramer e um George estavam para saturar durante claro, muito tempo. Claro. Tu dizes aqui em relação às personagens, um personagem não é aquilo que diz, é aquilo que faz. Isso é uma máxima do guionismo de maneira geral, não tem sequer só a ver com comédia. O show don't tell. Claro. Pôr um personagem em ação requer saber escrever diálogo para ele. O importante aqui é evitar a conversa de chacha, que não está ali a fazer nada. Tudo que é dito deve ser milimétrico e escrito com precisão de ourives. Toda e qualquer linha de diálogo tem de fazer pelo menos uma de duas coisas. Mostrar características do personagem, ao falar com uma testemunha de Jeová que foi a casa a acordá-lo, responde torto ou com doçura. Ou fazer a história andar para a frente, convidar um amigo para ir com ele, descobrir um tesouro enterrado pelo seu trisavô. Tudo que não esteja a fazer isso é palha, que deve ser cortada sem dó nem piedade. Por isso é que há bocado dizia que é muito mais difícil escrever 3 páginas boas do que 7 páginas mais ou menos. Dás aqui um bom exemplo. Percebe-se imenso sobre a personalidade dos personagens de John Travolta e Samuel L. Jackson em Pulp Fiction só pelo modo como falam de Big Macs. Sim. Pois é, pois é. Essa cena serve para te apresentar os personagens e tu para a frente estás, ok, já percebi qual é que é qual, não precisas mais do que aquilo. A comédia vive muitas vezes do público estar a olhar para os personagens e a antever, aquilo vai dar merda, e eles é que ainda não perceberam. Sim, isso é uma das diferenças em relação ao drama, que é tu no drama, isto obviamente que tem, não é sempre assim, mas muitas vezes tu no drama estás a descobrir as coisas ao mesmo tempo que os personagens. Ou até sabes menos que os personagens no final tens um twist. Na comédia, muitas vezes acontece é, tu sabes mais que os personagens, tu sabes que está ali um equívoco e por isso é que aquilo te interessa. Por exemplo, é uma comédia muito antiga, mas é uma comédia que eu acho que explica bem isto. O Big, com o Tom Hanks. Sim. Em que há um miúdo de 13 anos que pede um desejo a uma máquina de uma feira e acorda no dia a seguir num corpo de adulto. Tu, enquanto espectador, és a única pessoa que está a perceber aquilo tudo, porque o Tom Hanks, como é miúdo e é muito ingênuo, não se apercebe do comportamento de alguns adultos. Pois há uma mulher que se apaixona por ele e que não sabe que ele é uma criança, mas tu sabes. Exatamente. Tu és a única pessoa que está a olhar para aquilo e a perceber. Aquelas pessoas, um está a dizer alhos, outro está a dizer bugalhos, aquilo há ali um grande desentendimento e aquilo vai dar merda. É como se o espectador vivesse na cabeça dele, não é? O espectador sabe mais que eles. O espectador está a olhar e dizer, na cabeça do Tom Hanks. Por exemplo, eu acredito que estou na cabeça do ouvinte deste podcast, está a dizer assim: mas isto não acaba, isto não vai acabar. Nunca. Eu tenho agora um xixi enorme que ainda não pude fazer. Só muito rápido, isto agora é um minuto, só para acabarmos, que assim concluímos o livro, não é incrível? É incrível. Nós e depois já não tem que o comprar, Alvin, acabou não, para mim para não, ti, tem, Alvin. Tem que comprar o livro, tem que comprar o livro, nós vamos oferecer dois. Tem muito mais informação. Mas sim, tem aqui muita, muita informação, nós estamos a discá-lo, é verdade, mas vejam só, é só a única parte que nos falta, é os 8 tipos de personagens cómicos delineados por Scott Sedita? Sedita. Porque há várias maneiras de dividir personagens. Olha, o lógico inteligente serve muitas vezes para, no fundo, representar o público. O público gosta de ser lógico e inteligente, não é verdade? Portanto, sente-se ali, de certa forma, representado. Uma voz da razão que muitas vezes é espetacularmente ignorada. No fundo, é o chatinho de serviço. Sim. Não é? E é o personagem que normalmente as pessoas gostam menos quando estão a ver a sitcom, porque ele está lá exatamente para é o chato, não é? O perdedor adorável é perdedor, não é predador. Predador adorável, não sei se existe. Perdedor adorável, tem uma espécie de toque de merdas. Estragam tudo em que mexem, não é? Muitas vezes têm uma relação próxima com o lógico. São casados, familiares ou melhores amigos. O neurótico é um dos mais apreciados pelo público, de facto é. Sim. Porque pode ser exagerado e ridículo à vontade. O que conta são as suas regras, não é? Depois, o burro. As pessoas burras dão-nos vontade de rir e prestam-se a provocar situações caoticamente cómicas. É das coisas que eu acho que nós na vida mais achamos graça são pessoas que são mais burras do que nós. Sim, sim. Desde no local de trabalho, nos sentimos superiores. Nós temos uma apetência para nos rirmos muito, porque tem uma certa lógica de superioridade também. Exatamente, para nós. Exatamente. É tão burro ou não? O burro é geralmente boa pessoa e não compreende as motivações dos maldosos. Para dizer a verdade, não percebe nada de nada. Por vezes tem uma gravosa falta de cultura geral e dificuldades no discurso. Uma variação do burro é o ingênuo. Alguém que não percebe o mundo, não tanto por dever à inteligência, mas porque é puro e inocente. O sacana. Como o nome indica, este personagem pode dar-se ao luxo de ser um grande filho da mãe, apesar de muitas vezes o rumo da história mostrar que não é má pessoa ou é capaz de uma redenção. O sacana geralmente tem motivações muito fortes que determinam a sua conduta, como a ambição ou o desejo de vingança. Aparentemente, não se preocupa com os outros. Contudo, isto nem sempre é verdade. Tem tendência a ser ou a querer ser líder. O sacana, sim, o sacana também. O engatatão. Cá está. É uma das regras básicas do guionismo que tem um personagem que deve sempre querer muito alguma coisa. No caso de Engatatão, é sempre óbvio que o que quer é sexo. Não é? O materialista, personagem motivado pela ambição, quer apenas dinheiro e poder, tem um gosto particular pelo luxo e, finalmente, agora vamos acabar, o que vive no seu mundinho. Personagem igualmente muito popular, é por sistema o excêntrico de serviço e muitas vezes isto é tornado óbvio logo pelo seu aspecto físico e pelas suas opções de guarda-roupa. Tem a capacidade de ser surpreendente, desculpem, porque é fora da caixa. Sim. Pronto, é isto. Acabamos. O livro. Fantástico. Aí está, o episódio ou mais longo. Comprei à mesma, leem com mais calma em casa. Vale a pena lerem este. Eu gosto de acreditar que vai haver gente a ouvir este podcast, este episódio em loop. Para aprender tudo. E eu tentei resumir o livro da Susana Romana, que se chama Escrever para Comédia, um guia prático para arruinar ou salvar vidas. Vamos oferecer dois exemplares para os ouvintes que nos provarem ser mais espertos. Enviem-nos, provem-nos que têm algum conhecimento do humor. Uhum. E nós damos um livrinho devidamente autografado pela Susana. Susana, queres deixar alguma coisa para o final? Um conselho? Queres contar-nos uma história, por exemplo? Ah, pois é. Uma história do quê? Uma coisa bizarra que tenha acontecido. Isto agora está-me a deixar muito. Pois é, alguma história. Essa pergunta é calona, desculpa lá. Então, como é que queres acabar este podcast? Conta-me uma merda, é uma pergunta calona. Tipo, acabamos sempre assim. Uma pergunta. Somos muito preguiçosos. Então, vamos fazer uma pergunta mais digna. Hoje, já que falaste tanto, não é? Vamos dar a possibilidade de tu dares um conselho para as pessoas que querem começar a fazer humor. Humor, sim. Tu és uma das melhores pessoas para isso, não é? Isto que eu vou dizer se calhar não vai soar, mas é... eu acho que é importante as pessoas quererem fazer humor porque isso lhes dá um gozo tão grande que é quase inevitável que elas o queiram fazer da sua vida e não tanto porque queiram ser famosos. Isso é um problema que não existe só no humor, existe eventualmente noutras profissões, mas eu às vezes noto assim uma tendência de as pessoas querem a ser rockstars e a pessoa se quer ser rockstar se calhar chega lá acima, mas não se mantém lá em cima. Por isso eu recomendo que sejam pessoas que queiram mesmo fazer isto, porque isto não são os 100 metros de barreiras, é a maratona e para se ter uma carreira é uma coisa que, pronto, que é difícil de ir aguentando ao longo dos anos, é difícil de ir sustento, por isso, pronto, que eu quero fazer, vá, pelos motivos certos, e se for, sei lá, para comer gajas, arranjei uma guitarra, e se for para comer gajas, nenhuma mulher vai para comer para comer gajas, porque não resulta, mas aliás, sou para comer gajas, arranjei uma guitarra. Aliás, há essa frase que diz, é uma ideia, que os músicos ficam sempre com as miúdas giras e os humoristas ficam sempre com os bêbados. Não é verdade? É um bocadinho verdade. Eu sou uma coisa que se chama sapiosexual, acho que é isso, que são pessoas que têm muita ponta por capacidades intelectuais das outras. Por isso eu acho que sempre, eu mais depressa, apesar de tudo, acho que ia com o comediante. Olhem, deixem-me só recordar então que vamos oferecer este livrinho de comédia e se quiserem deixar aqui a vossa opinião, isto é uma inovação deste podcast, podem deixar a vossa mensagem de voz. Aliás, vamos fazer melhor. Esqueçam lá o e-mail. Têm que deixar uma mensagem. Não, estou a ouvir isto há 3 horas para vocês agora mudarem as regras. Agora mudamos isto. Mudamos as regras do jogo. Quem vai ganhar um livro da Susana Romana é quem deixar uma mensagem de voz a provar o seu conhecimento sobre o humor, a dizer qualquer coisa. São as duas melhores mensagens de voz que nós recebermos para este número: 96 96032-6272. Vou repetir, 96032... Não, desculpem, 96038-6272. É o WhatsApp, não gastam nada, okay. Deixem uma mensagem de voz. Nós escolhemos as duas melhores. As duas melhores ganham. Muito bem. Boa sorte a todos. Susana, obrigado. Olha. Obrigado, Susana. Como é que te sentes por teres protagonizado o podcast, o episódio mais longo de sempre? Sinto-me, lá está, estavas é bocado com muito xixi. Muito xixi. Eu estou há muito tempo a precisar de ir e não consigo. Vais fazer um xixi no Sheraton. Vou. Xixi de luxo. Ah, isto é que foi. Isto é que foi. Será que ouviram até ao final? Portanto, agora já sabem tudo sobre humor e já sabem como fazer para poder ganhar dois exemplares do Escrever para Comédia, de Susana Romana. Basta então que nos enviem uma mensagem de voz, a provarem que gostam muito de humor, a dizerem uma piada, enfim, algo que nos convença a darmos um dos dois exemplares que temos para oferecer da Susana Romana. O número onde devem deixar a vossa mensagem de voz é este: 96038-6272. Quanto a nós, para a semana estamos cá com o... Vai ser incrível! Não percam! O Com Humor Não Se Brinca é uma ideia original de Fernando Alvim e Nelson Nunes, com sonoplastia de Paulo Castanheiro, ilustrações de Pedro Lourenço e música de Bandex. Com humor não se brinca. Com humor não se brinca. Humor, humor, humor em Portugal. Humor, humor, humor não se brinca. Com humor, com humor. Não se brinca. Não se brinca. Não se brinca.